Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade, não a tudo isso, pela cultura e educação, Zé do Caixão. Let the carnage begin! Está começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna, o pior host das fodosferas, juntamente com Gabriela. Olá. Lucas. Sou eu. Que foi isso? Você peidou, cara? Não, por favor. O arroz também na hora errada, desculpa. Eu jurava que ia ser o último, aí eu puxei um arroto nessa hora. Eu falei, bom, normalmente pra quem tá aí, vai por ordem, sei lá, eu não sei, eu achei que ia ser o último, aí puxei um arroto e não deu. Se isso foi um arroto, você deve peidar muito alto, mano. É. Estamos aqui também com o Bruno Tomás. Eu tô aqui, vocês estão aí? E também o açucarado, delicioso e cheiroso José Ferreira. É, tamo junto, vamos. Por que só o José ganhou elogios hoje? Você tá foda, né, mano? Oh, alguém sobrenome faça um também. Cada um, cada um dos. Não, eu dispenso. Eu dispenso. Vamos agora, cada um dos participantes vai fazer um elogio à Gabriela. Gabi, você tem a voz mais sensual feminina desse podcast de hoje. Gabi, você é cabriocária. Gabi, você é ruiva. Não sou. Gabi? E Gabi, hein? Isso sim é um elogio. Isso foi um elogio. Isso sim é um elogio mesmo. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a nossa vida conectado, né? Nossa vida aí agora com essas internets, smartphones, essas tecnologias. Que mais, José? Que mais? É, nós vamos falar como era também a vida antes de ter smartphone, aquela merda que era viver, que era existir, né, cara? Nós vamos falar de, também sobre carrinho de rolemã. Que mais? E celebrando a tecnologia, hoje todo mundo gravando remoto, né? Pois é. Sim, olha aí. A gente fazia uma coisa de cada vez. Trabalhava até às 6 horas só. Pois é. O trabalho ficava no trabalho, né? Exatamente. E por fim, a gente vai especular também um pouco sobre o que virá, né? Então a gente vai fazer o antes, o durante e o depois aí dessa vida conectada, delícia, dessa vida com a internet. Isso aí. Delícia, cara! Ui. Ah. Isso aí, José! Mano, dá vai, um José. Remédio. Dá um remédio pra ele. Vocês viram que eu juro. Vocês viram que eu juro que eu tentei organizar o negócio, né? Eu juro que eu tentei. Bom, isso e muito mais depois da retroalimentação e a gente volta. Mano, é sério mesmo que eu vou ter que ligar pra Tati? Cara, eu também. Você tá pelado? Eu nem bebi. Não, tá frio, porra. Tá frio aqui. Só bateu na cabeça aí. Ele sonhou que tá sonhando, né? Alimentação. Não! Está no ar, Retroalimentação, episódio 80, Pequenos Prazeres, José Ferreira. Pois é, hein, cara, esse foi divertido de gravar, né? Você ficou só de butuca ali, só ouvindo a história e dando risada, né? seu filho da puta. Eu falo, eu não vou. O Perna falou assim, eu não vou participar desse, vocês ficam aí, eu vou ficar aqui só controlando o som. Só que cê, mesmo, os ouvintes conseguem ouvir claramente quando o Anderson Meira tem os seus ataques de risada, né? Que controlam tudo. O microfone tava, sei lá, a 5 centímetros da minha boca e quando o Perna ria, você não me ouvia, cara. Olha lá. Começou a rir de novo. Ai, cara, mas foi sensacional, foi divertida a experiência, viu? É, algumas pessoas falaram aí no Twitter, né, que eu não tinha participado, junto o alemão também não, mas na verdade eu estava presente, né, mas só estava direcionando, né, a parada, né? É. E você gostou do José Ferreira fazendo papel de host dessa vez? Cara, ficou bom, hein? Aquele menino lá, aquele menino lá tem futuro, hein? Ah, tá vendo? Acho que, acho que vale investir, hein? Puta merda. Será que se eu hosteasse o Pauta Livre melhoraria, cara? Ah, 200%. Não, mas não tenha dúvida, cara. Se você só fizesse aquela abertura e acabasse o podcast, já tava melhor do que uns 5, 6 Pauta Livre junto, cara. Puta que pariu, cara. Abraço, Torinho! Abraço... Abraço, Vitinho! Abraço todo mundo aí! Pessoal, o Hugo mal. O Hugo nem faz parte mais do negócio, cara. Coitado do Hugo, cara. Acho que o Hugo foi excluído, hein, cara. Foi, o Hugo só trabalha também, aquele corno, né? Bom, é o seguinte, tem que mandar alguns recadinhos aí, Zé, pra galera que compartilha, né, que ajuda o Tosco Chanchada aí, que ouve os episódios, que compartilha nas redes sociais, né? Enfim, o Tosco Army, né, cara? Essa galera aí que faz acontecer no Tosco Chanchada. Primeiramente, eu queria pedir desculpas aí que eu falei na retroalimentação do episódio passado, né? Eu fiz sozinho, né? Eu e meu amigo imaginário. Eu falei... O cara ficou bola. Já era gente suficiente. Então, eu avisei no episódio passado que ia rolar também um Fast and Funk em abril, no dia 5, né? Eu tinha anunciado até, mas por problemas técnicos aí a gente não lançou. Como eu achei que já tava tudo ok aí, a gente gravou retroalimentação antes. Pedimos desculpas aí pra galera que procurou o Fast and Funk aí do mês de abril e não encontrou, beleza? Mas o de março tá lá e se você ainda não ouviu, pode ouvir. Retroalimentação. Agradecer também a galera aí que... ajuda a gente aí, né, no Patreon e no Padrim, né? Pessoal aí que, depois do apelo que a gente fez, né, no episódio passado, aí a galera, mais uma vez aí, deu aquela força aí. E se continuar assim, a gente consegue mandar ver, Zé. É, então, é avisar pra galera aí que parece que eles, assim, eles só contribuem na base da choradeira, né, cara? Parece que tem que chorar pra funcionar o negócio, né? Pois é. Você chorou, Perna? Você chorou um pouco quando você gravou sozinho? Você chorou, fala a verdade. Olha, eu fiquei um pouco constrangido, assim. Tem que falar umas verdades aí, né, cara? Então... É foda, hein? Ô, galera, vocês que curtem o Tosco Chanchada aí, pelo amor de Deus, hein, cara? Contribui pra manter essa porra no ar. É, porque vocês já sabem os motivos, a gente não precisa falar nada, né? Então, vamos que vamos. Acho que é isso, né? Bora ler os e-mails? Você tem algum recado aí pra passar pra galera aí? Alguma coisa? Não, vamos pros e-mails. Então, bora lá. Retroalimentação. Recebemos um e-mail aqui, José Ferreira, da Suelen Nastri, que é também aí um dos top patrons aí do Tosco Chanchada, né? E que logo, logo ela, o Paulo aí, que é o marido dela, vai participar aqui também com a gente aqui da retroalimentação. E ela mandou um e-mail aí, rapaz, com algumas confidências. O que, que ela diz aí? Então, a Suelen manda aqui pra gente. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sobre pequenos prazeres da vida. Como o Paulo fica... Paulo, pra quem não sabe, né, o digníssimo esposo de Suelen. Como o Paulo fica uma semana aqui e uma semana em Ourinhos, eu fico uma semana sozinho. Puta, mas aí já são 3 semanas. Peraí que eu me confundi aqui. Peraí, cara. Ah, tá. Não, entendi. Tipo, ela fica uma semana com o marido, depois ela fica uma semana sozinha, porque o marido tá em Ourinhos, né? Isso. E aí, quando ela tá sozinha, ela diz que um pequeno prazer é de chegar do trabalho, sentar no sofá em silêncio e ficar olhando pro nada. Foi o que eu comentei no episódio, né? Uhum. Que às vezes faz parte. No quesito roupas socialmente aceitáveis, eu adoro ir de cosplay de mendiga nos lugares só pra ver a reação das pessoas. Pô, olha, eu tô vendo aí que a Sueli é das nossas então, né, cara? É. Porque o que a gente comentou, ela compartilha. Sim. Ô, Sueli, se o Paulo permitir aí, manda umas fotos suas de mendiga, cara, na rua, sei lá, com... com cartaz escrito fim está próximo, sei lá, qualquer coisa assim. Pra... com um cachorro amarrado lá, naquelas cordas de varal, né, cara? É, e uma caneca de plástico. Ô, Sueli, faz o seu cosplay de mendiga e manda pra nós uma foto aí, ó. Beleza? Ela diz aqui... Peraí. Nylon, Zé, nylon, corda de nylon. Ela falou aqui que já aconteceu várias coisas interessantes. Uma delas foi eu ser barrada na portaria do condomínio onde fica a minha empresa, porque só os proprietários podiam entrar. Ah, tá, provavelmente porque ela tava lá com aquele cartaz, o fim está próximo, né? Sim. É o pequeno prazer de ser rebelde e chocar a sociedade, né? Ou como diz o Hendrix, né? Mijar na cara da sociedade, né? O cara ficou bravo, hein, bicho? Cara, meu, você, bravo, ele também quase chorou, cara. O Hendrix quase chorou aquele dia. Olha, ela fala aqui, baladas eu já gostei muito, na minha juventude ia muito. Hoje em dia, dá umas 10 horas, eu tô dormindo, eu acordo muito cedo também. E meu prazer é acordar cedo pra ir na academia. Tô velha mesmo. Pô, tu acorda cedo pra ir na academia? Caralho, mano. Ô, eu já tentei fazer isso, mas eu não consigo. Não, cara. é impossível. Não, eu fiz uma vez. Acordar só pra ir pra academia, meu, admiro. Admiro até a galera que, cê, às vezes, aqui na Avenida das Esmeraldas, aqui a galera vai fazer Cooper, né? Às vezes você passa das 5h30, cara. Já tem gente ali caminhando, correndo. Puta que pariu, cara. Então, o foda é que, por exemplo, eu entro no trampo 6h40 da manhã. Então como é que eu vou acordar pra ir na academia? Mas uma vez, cara, eu tava com insônia. E aí eu acordei, tipo assim, nesse dia especialmente eu só tinha aula às 8 da manhã. E eu acordei, tipo, era umas 5h30. Aí eu fui pra academia, cara. Eu acordei e fui. Mas fiz uma vez só, cara. É impossível, não tem condição. Não dá, né? Não dá. Aí ela termina dizendo que um outro pequeno prazer dela é rodar o cotonete dentro do ouvido, cara. E avisa pra não fazer em casa. Oh, isso é bom, cara. O quê? Aquela cócega, né, que faz assim, né? O cotonete, a hora que você limpa o ouvido, é bom demais, cara. Pelo amor de Deus, cara. E a Sueli termina dizendo que detesta fazer comida e ir no supermercado. Porra, cara, tipo, se ela não faz comida e não vai no supermercado, é só comer fora de casa, né, cara? Não, na verdade, ela tá, assim, tudo... Se você juntar todas essas informações, realmente, assim, ela vive o personagem mendigo, assim, né? Sim, sim. Ela, se você juntar tudo aí, cara... É porque, na verdade, ela não faz comida e nem vai no mercado, porque ela vai na esquina, né, e fica pedindo comida pros outros, né? Sim, exato. Isso, com certeza. Bom, é isso aí, o e-mail da Suelen. Um beijão pra você, Suelen. Um abração pro Paulo. Retroalimentação. Recebemos também, José Ferreiro, o e-mail de Rafael Roden, 26 anos, professor de educação física. Ele é de Joinville, Santa Catarina, cara. E ele diz o seguinte: eu ouvi os primeiros 15 minutos do cast antes de dormir e programei o desligamento automático. Não consegui parar de ouvir. Ah, um print. Ele botou pra ouvir o comecinho assim e falou assim, pra dar no sono, né? É, só pra dar aquele sono assim, pá. E ele mandou mesmo o print aqui, cara. Tá programado o negócio. 1h37 da manhã. Puta que pariu, hein, bicho. É isso que o Tosco Chanchada faz com as pessoas. Dá insônia, depressão, vontade de morrer. É o tipo de coisa que acontece. Aí ele continua aqui: não consegui parar de ouvir, mandei um print da hora que desisti de programar mais 15 minutos, já era 1h40 da madrugada, o cast ficou animal. Um pequeno prazer que eu tenho é ouvir podcast. Puta que pariu. Que merda, hein, cara. Ah, cara, que derrota na vida, né? É. Nossa. Enquanto... Peraí. Um pequeno prazer que eu tenho é ouvir podcast enquanto faço algum trabalho manual. Então, será que ele ouve... Vai saber, né, cara? Preciso explicar? Eu vou deixar no ar. Não. Se alguém não entendeu, eu vou deixar no ar, tá? Pois eu acho que a galera entendeu, né? Com certeza. Credo. Mando nudes, ops, quis dizer fotos de algumas coisas que fiz e mantenho organizadas sempre com um fone de ouvido. Caralho, o cara faz... Aí, José, lagos, prateleiras de livros, aquários, baús e muitos outros. E o cara mandou as fotos, cara. Pera aí, então ele é tipo aquele esquema do que o Bruno falou no episódio lá, de tipo, de fazer as coisas de homem, de fazer as coisas em casa, só que ele faz ouvindo podcast, é isso? É, e ele faz bem feito, cara, é bem legal assim as coisas. Eu não entendi como que uma pessoa faz um lago. Como que faz um lago? Ah, sei lá. Faz não seria... uns... Será que não é lago, não? Não, ele mandou a foto aqui daqueles lagos artificial, sabe? Que... Ah, pode crer. Com umas pedrinhas, só... tem até uma tilápia ali para dizer que é carpa, sabe? Mas... O cara pintou a tilápia de laranja, bicho, jogou lá. Fala pra ele colocar a carcaça de um carro. Sabe quando os caras roubam um carro e jogam a carcaça dentro da lagoa? O cara DP no carro. carro e tacar a carcaça dentro da lagoa. Fábio vai fazer isso da próxima vez. Caralho, mas assim, ficou... é legal os trampos do Rafael. Gostei, cara. Rafael, valeu pelo seu e-mail aí, cara. Toma cuidado aí, né, quando estiver ouvindo o podcast, principalmente aí o Tosco Chanchado, e você estiver usando algum material cortante aí, né? Porque você corre um determinado risco aí de morrer, cara. Credo, cara. Retroalimentação. Zé Ferreira, vamos agradecer também a galera que comentou aqui no episódio. Um abraço pro Murilo. Um abraço também aí pro nosso amigo Patrick da Silva. Um abraço pro Vinícius Tafarel. O Pato Duck. Que provavelmente deve ser outro nick do Escaravelho. É, esse filho da puta. Ó o próximo. O corredor ortográfico. Cara, muito bom demais, cara. Bom demais. Um abraço também pra Melina, que perguntou aí da coceira no cu do cachorro, né? É, ela... Eu acredito que seja Oxiurus, né, cara? Sei lá. Sim, deve ter a ver aí, não sei. Um abraço pro nosso amigo Diego Alves. Abraço pro Hellbolha 2. Você viu que o Hellbolha é um idiota, né, cara? Ele falou assim, né? Caralho, meu Deus. Assim, o Zé disse alguns episódios atrás, acho que era sobre manias, algo como: quando o Tosco começou, eu tinha mania de falar muito ai, aí, aí no final das frases. Aí. Não fui eu que falei isso. Quem que tinha essa mania era você, né, Perna? Eu tinha essa mania. Você vê, eu fui o host de um episódio, de 80 e poucos. E o cara já acha que a culpa é minha, de toda da merda toda que foi feita daí pra trás. Pois quem é. Tinha mania de falar aí era o Perna, porra. Era eu, verdade. Um abraço também aí pro P.A. Campos, né, que lembrou das frases célebres do Bruninho, então, que são, na verdade, quatro. Cara, levantou as quatro frases que o Bruninho disse em todos os episódios, ou seja, as mais importantes, né, cara? Faltou uma, né, cara? Ah, é, o da que a gente bebe cerveja... pra ficar surdo, né, cara? Essa é a melhor frase do Bruninho, ficou de fora aí, episódio 23, né, live em boteco, sei lá, 23, 24, por ali. Caralho, e um abraço também pro Morbeck, é isso? Isso, Morbeck, que adorou o episódio, né? Você vê, rapaz... Um abraço também pra não sei quem que comentou aí no Twitter, cara, que o Tosco Chanchada tava diferente, né? O cara ouviu os antigos aí, ouviu os novos e percebeu uma certa diferença. Aí eu perguntei se era pro bem ou pro mal, né? Sim, aí a resposta dele é que nós, antigamente, assim, nós conversávamos como pessoas que tinham uns 25 anos aí e não tinha nada que fazer da vida, né? Uhum. Hoje a gente tá fazendo episódio parecendo senhores de mais de 30 anos casados, né? Por que será, né? Porque quando começou a gente... Né, tipo, eu, por exemplo, quando o Tosco Chanchada começou em 2009, não foi isso? Sim. Eu não. Tinha... É? Acho... 2009. É, isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Uhum. É, então, acho que é isso aí. Quando o Tosco Chanchada começou, eu tinha isso mesmo. Eu tinha 25, 26 anos. E agora eu tô com 32, porra. Faz pé, então... A percepção da pessoa aí tá correta. Você vê. A gente tá ficando velho mesmo, brocha, aquelas coisas. Vai apodrecendo, né? Vai. Isso aí. E para críticas, sugestões, sinais de fumaça, nudes e outras cocitas más, como é que faz, José Ferreira? É só mandar um e-mail para email@toscochanchada.com.br. É isso aí. Siga-nos nas redes sociais aí do seu bairro, do seu município. É, faça aí campanhas contra a dengue. Faça algo de útil. É, vote certo. O que mais? E divulga o Tosco Chanchada pra galera toda, né? É isso aí. Mais alguma coisa? É isso aí, vamos que o episódio hoje vai ser da hora, hein, cara? É isso aí, galera. Grande abraço. Valeu. Mais um episódio patrocinado pelos Top Patreons. Senhoras e senhores do Brasil, nós estamos ao vivo, diretamente da Arena Abreuzão de Marília, valendo o cinturão mundial dos pesos pesados. Apresentando no canto azul, o vilão. O peso mais que pesado, pesando no dia de hoje R$ 4,20. dólar. E no canto vermelho, pesando sei lá quanto essa cambada toda, os The Top Patreons: Fábio Kiss, Diego Arven, Sandro Felizardo, Paulo Libardi, Molina e Éder Jacomino. Este episódio do Tosco Chanchada só é possível graças aos nossos Top Patreons que juntos lutarão contra as forças do mal. Será que eles vencerão? Então prepare suas luvas, calce seu protetor bucal e vamos pra luta! Technologic. Eu acho que nessa primeira parte a gente vai correr o sério risco de ser saudosista, de entregar as nossas idades, né? E de correr aquele sério risco de falar também que antigamente tudo era melhor, né, cara? Mas eu acho que nem tudo era tão bom assim, cara? Eu não vou nessa, não. Eu vou fazer o contraponto aí, meu, porque já assumo que eu sou dependente e viciado de tecnologia pra trabalho, diversão e pra qualquer coisa. Então, não tenho saudade nenhuma. Tentando refletir hoje das coisas que a gente fazia quando não tinha smartphone, as coisas que a gente era obrigado a fazer quando tinha smartphone, e não, nada era melhor. Eu tô com o Luquita aí também, hein? Eu também sou a favor da tecnologia. Se o Google quiser me conectar em alguma coisa, tô dentro. Ah, tá ali, vai virar um avatar, o Bruno. Você comentou, você puxou aí talvez que a gente fosse saudosista. Você é saudosista em relação à época que a gente não tinha smartphone? Você vai pra aquela linha de acha que a gente interagia mais, mais calor humano, porque hoje a gente fica muito focado nisso daí, É por isso a tua ideia de nostalgia ou não? Não. Eu acho assim, eu acho que é ilusão achar que a gente tinha mais contato, assim, e tal, esse lance de calor humano, assim, eu acho que é um pouco a ilusão, mas assim, eu meio que romantizo um pouco a parada, porque assim, como algumas coisas eram mais difíceis da gente conseguir, né? Então eu acho que a gente valorizava mais quando a gente conseguia certas coisas, entendeu? Falando assim, por exemplo, de acesso à pornografia, por exemplo, era muito complicado na nossa época. Pra mim não era. Eu não acessava, então. Pra você ver, Gabi, mulheres peladas, era tranquilo, Gabi? Era só olhar no era espelho. Era só ir pro espelho? Isso, Realmente, tem coisas que não mudaram muito, né? De lá pra cá, então. Não. Ah, mudaram. A gravidade faz horrores com a gente. Isso é nostalgia. Essa é a boa definição de nostalgia pra mim. Gravidade. A galera em casa tem aquela marca na parede que faz quando a criança desce, ela tem a marca que faz no espelho, né? A hora que exatamente. A criança vai. Tô fazendo as marcas na barriga, mano. Então, ó, por exemplo, eu lembro assim que quem ainda tinha um pouco de condições aí, né? Tinha uma grana a mais aí, antes da popularização, dos próprios VHS, assim, né? Quem tinha um videocassete em casa, né, cara? Era um negócio foda pra caralho, assim, né? Então, quem conseguiu uma fita virgem pra gravar os programas ali, os clipes da MTV, quem tinha acesso, ou os desenhos animados pra gente assistir depois, assim, cara? Puta, assim, era muito difícil, entendeu? Acho que consumir conteúdo no geral. Só que assim, a gente às vezes acabava consumindo conteúdo com tanta diferença, só que assim, é muito repetitivo. Eu lembro que o Zé tinha gravado em casa uma fita do De Volta para o Futuro, o primeiro episódio. Eu ia cara, a gente gravava, a gente assistia aquilo quase que diariamente, porque a gente gostava muito do filme. Hoje, cara, você pode até dedicar o mesmo tempo a entretenimento, só que você tem uma infinidade de opções que dificilmente você revê uma coisa. Mas a diferença maior que tem hoje em dia é o seguinte também, a tecnologia, ela conseguiu, eu acho que a parte mais benéfica que ela trouxe pra gente é disponibilizar o conteúdo que você quer na hora em que você quer. Então você gravar alguma coisa significa que eu posso ver aquele clipe do Metallica, sei lá, de tarde, a hora que eu chego da escola, e não tá passando na televisão. Então eu acho que isso é a coisa assim que é o ponto negativo, né, que eu realmente não sinto falta nenhuma. Se você não tava naquela hora pra ver tal programa, acabou. Então eu acho que o principal ponto que a tecnologia trouxe pro entretenimento é isso. É você ver o que você quer na hora em que você quiser. Só assim, focando nesse ponto, voltando mais pro smartphone em relação ao entretenimento. O que mais mudou, acho que o maior impacto, é a questão da mobilidade. igual você comentou, antes era o quê? Chegar em casa, pegar a fita cassete, colocar no cassete e assistir na TV sentado no sofá da sala. Hoje, meu, você pode ter o acesso ao mesmo conteúdo, só que a mobilidade, você pode estar vendo isso numa fila de banco, vendo isso no mercado, onde você estiver, você pode estar vendo isso aí. Então, a mobilidade realmente é um impacto muito, muito significativo. Então, mas aí a gente tem um contraponto, né, nisso daí. A gente está falando do smartphone como lazer, só que é uma coisa que também prendeu a gente. A gente é preso no trabalho, no dever, a todo momento. Você é achado em qualquer lugar, em qualquer hora. E hoje em dia, você é obrigado quase a responder aquilo, sabe? Tipo assim, eu já recebi mensagens de cliente minha que compra as coisas comigo. Tipo, eu tô no computador sábado às 8 horas da noite. Na minha página, na internet, tá lá que eu não... Tipo, o horário que eu atendo, sabe? Até aparece lá agora, nesse horário está fechado. Se eu não respondo, ela continua mandando mensagem, meu, me responde, eu vi que você postou, eu vi que você postou uma coisa no Facebook. E às vezes, tipo assim, eu estou assistindo um filme, postei uma foto com meu marido e tipo, eu tenho que responder elas, porque elas sabem que eu tô online. E sabe isso o que daí acontece, é, Gabi? É perigosíssimo. Sabe o que acontece? Se você não responde, você corre o risco ainda de perder um cliente. Exatamente, porque as outras pessoas fazem. As outras pessoas fazem isso. Não adianta as pessoas falarem o seguinte, você tem a escolha de não responder. Você tem a escolha e a consequência. Exatamente. Você tem realmente a escolha de não responder. A consequência é que o teu cliente vai procurar um outro que esteja mais acessível. Eu até tenho colegas de trabalho que dizem que chega sexta à tarde, desliga ou não vê e-mail, não responde nada de mensagem e só vai voltar segunda-feira. Meu, você percebe. Isso é incorreto. Tudo bem, concordo. É correto, incorreto. Entendeu? Desde que seria o correto se todo mundo fosse assim, né? O cliente e o fornecedor alguma coisa. Mas eu acho que daí já é culpa da empresa, entendeu? Tipo assim, eu, quando eu trabalhava em agência em São Paulo, eu tirei férias de 15 dias, eu trabalhei 15 dias, sabe? Era rádio tocando, era telefone tocando, era e-mail chegando, e se você não responde, o cara vai lá e fica, sabe? Então, mas eu não sei se é porque a gente viveu a outra situação, assim, a gente era mais novo, tal, criança ali, ou se, sei lá, ou se é o momento, mas parece que quando a gente não tinha toda essa facilidade de comunicação e tudo, a gente até era meio que menos ansioso, né, em relação às coisas, né? Por exemplo, hoje, assim, se a gente tem que esperar 20 minutos ou meia hora alguém, um ônibus que seja, se você esquecer o celular, aquela meia hora parece que vai levar, sei lá, dias pra passar, né? Cara. Enquanto que antigamente, assim, batia um certo tédio, alguma coisa assim, mas a gente não criava tanta ansiedade por algo como agora, assim. Esse negócio de ansiedade, eu percebi e tive que aceitar que eu sou viciado em tecnologia. Alguns dias eu tive que ir ao banco e precisava ser naquele dia e já era próximo do horário de fechar. E eu esqueci o celular em casa. Cara, e eu realmente tive que ir pro banco, ficar lá quase uma hora sem estar com o meu celular. A minha maior preocupação não foi nem assim, não ter o que fazer naquele período. Isso realmente é chato, mas a minha maior ansiedade era de estar inacessível, né? De não poder ser comunicável. Se minha esposa precisasse falar comigo, ela não sabia que eu tava no banco, ela ia ficar uma hora sem falar comigo. Antigamente, se você precisasse falar com uma pessoa e ficasse uma hora sem falar com a pessoa, meu, era comum ficar um dia pra conseguir o retorno. Hoje, se a minha esposa tentar falar comigo e eu não consegui falar comigo durante uma hora inteira, eu vê que eu não visualizei o WhatsApp, vê que eu não respondi nada, vê que eu não atendi uma chamada, nem desliguei a chamada, ela vai ficar preocupada. Preocupada. Ou pior, vai achar que eu tô fazendo merda. Cara, imagina assim, na época que eu namorava ainda, que eu tava namorando a minha esposa, cara, a gente, ela morou um tempo em São Paulo e a gente se comunicava por carta, cara. Nossa, cara. De verdade. Você imagina, cara, como era. Eu não consigo ver isso como uma realidade, cara, comunicação por carta. Pois é, a gente se comunica por carta. A minha geração não viveu isso. E eu tenho vou fazer 32 anos. Eu tenho um bloco aqui em casa, um caderno, que eu às vezes quando eu tô com alguma coisa na cabeça, eu tô chateado com alguma coisa, eu escrevo algumas coisas assim. São coisas que eu vou guardando, e eu tenho isso há muito tempo, eu tenho esse costume há muito tempo. E eu tava justamente falando disso, sobre o escrever a carta, né? Como é importante você receber, como assim, que eu lembro, a última carta que eu escrevi foi pra minha avó, né? E faz o quê? Vai fazer uns 10 anos isso, que eu escrevi uma carta. E o quão é importante você receber carta. A pessoa, ela parou, ela pegou uma folha, ela pegou uma caneta, ela sentou, ela se deu naquilo ali, entendeu? Hoje em dia a gente não se dá mais desse jeito pra nada. Tipo, você escreve um e-mail rápido, você escreve uma mensagem rápida, você escreve tudo com pontos e siglas e tudo mais, entendeu? A gente então, não, mas, ó, eu acho que tinha aquilo... esse lance da carta, né? O se dar a alguma coisa, o parar tudo no seu tempo, porque hoje você tá escrevendo um e-mail aqui, você tá com o Facebook aberto, você tá com o WhatsApp tocando no celular e que não sei o que. A gente é muito multimídia mesmo hoje, né? Eu não consigo ver esse mesmo valor que você tem, porque já escreveu carta, né? Eu nunca escrevi uma carta, então eu não consigo enxergar, por exemplo, o valor que isso tem. Se eu recebesse uma carta, a primeira coisa que eu ia fazer é tirar uma foto da carta e ler ela depois pelo celular, não sei, se eu tivesse uma carta grande. É isso que eu faço hoje com tudo que eu recebo por escrito. Se é algo importante, a primeira coisa que eu faço é tirar uma foto daquilo, se é um bilhete, se é um telefone, se é algo que eu precisei anotar, né, à mão, eu faço uma foto, e se for muito importante, eu mando, mais importante ainda, aí eu mando aquilo lá pro meu e-mail, que eu sei que vai ficar na nuvem, né, mas assim, eu não tenho convívio quase que nenhum com coisas escritas, né, e eu já passei por isso, né, estudei a minha vida inteira tendo que escrever, mas é, pra mim, hoje é tão distante que eu não consigo nem enxergar valor, tipo, e isso que você tá falando, eu acho legal pra caramba, mas pra mim não gera aproximação nenhuma essa questão. Eu tô ouvindo vocês conversando aqui, tô achando tudo muito interessante, mas a gente já tá falando há um bom tempo aqui, e até agora ninguém tocou num aspecto que, a meu ver, e até pela minha profissão, que é muito preocupante, que é como fica a questão da aquisição de bagagem cultural nesse mundo conectado, porque você percebeu como a gente associa automaticamente o smartphone com entretenimento barra trabalho, e em que ponto o smartphone propicia ou prejudica a aquisição de algum tipo de bagagem cultural, porque, por exemplo, hoje em dia, já era na minha época, tá? Tô falando assim, da minha época de infância e adolescência. Já era difícil você convencer um jovem a pegar um livro e ler. Já era muito difícil. Pouquíssimos liam. Hoje em dia, eu acredito que isso seja quase impossível. E as leituras que hoje são feitas, são todas leituras, salvo exceções, tá? Se tem assim, ah, não, porque o meu filho lê, ah, meu sobrinho lê, ah, meu irmãozinho lê. Eles são exceções. É, eles são exceções. Tirando esses que leem por prazer, quem hoje lê, o jovem que hoje lê, lê porque é obrigatório no vestibular. E aí, justamente por ter que lê como obrigação, ele não consegue ver beleza em obras que são sensacionais. Pô, Capitães da Areia, que é um livro atualmente cobrado, por exemplo, pela FUVEST, é uma obra espetacular. Mas quando você vira pro aluno e fala, ó, você vai ter que ler pra fazer uma prova semana que vem, meu, ele já perde o gosto por aquilo. Assim, daí que vem a expressão textão, né? Porque antes, assim, ah, é muito grande, não vou ler, né? Ou então a pessoa comentava em algum texto assim, nossa, muito grande, nem li. Hoje em dia é ruim, né? Você escrever uma coisa grande, você expressar sua opinião de uma maneira mais extensa, né? Hoje já é ruim você mandar um áudio longo no WhatsApp, entendeu? Hoje em dia a gente tem que exercer nosso poder de síntese em tudo, porque se eu recebo um áudio do WhatsApp e eu vejo lá que ele tem uns 2 minutos e 15, eu falo, meu Deus, quem tá contando uma história, né? Tem um livro ali naquele áudio e é a mesma coisa nos textos. Mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Você vê que você acha que tem o mesmo valor a leitura do livro físico e a leitura no virtual, por exemplo? Não, pra mim é a mesma coisa. O cara poderia ler um livro virtual, mas aí que a questão que se impõe é justamente o fato de que não é a mídia física ou virtual, porque, por exemplo, se o cara, tudo bem, o cara pode baixar um PDF do livro pro smartphone dele. Cara, o smartphone dele tem tantas opções que ele não vai conseguir ficar focado no livro. Não adianta, não vai. Então aqui não é a questão de você pegar um livro na mão ou, sei lá, baixar pro seu Kindle ou pro seu, sei lá, pro seu tablet ou pro seu celular. Não, a questão não é essa. A questão é a dedicação exclusiva ao receber esse tipo de cultura. Exatamente. Então assim, eu vejo como um problema que as novas tecnologias estão impondo à sociedade, que é a dificuldade que as pessoas têm de adquirir algum tipo de bagagem cultural que seja relevante. Porque a gente tem que fazer aqui um paralelo entre dois aspectos. Tudo bem, hoje talvez a pessoa não consiga focar num único elemento e se aprofundar naquele elemento, mas a gente percebe que as pessoas estão tendo, devido justamente a esse tipo de tecnologia, um acesso a muitos elementos culturais, mas um acesso superficial, entendeu? Sim. Então, assim, eu sinceramente eu não consigo ainda ter um juízo do que pra mim é mais relevante. Você ter um amplo domínio de poucos aspectos ou um domínio extremamente superficial de muitos aspectos. Tendo a achar que conhecer superficialmente muitas coisas não é útil. E aí eu cito, por exemplo, uma pesquisa que foi feita já faz uns 20 anos, pra falar a verdade, já faz 25 anos, por um filósofo da Inglaterra chamado Saul Bellow. Ele fala um negócio, cara, e olha, detalhe, a pesquisa dele é anterior ao surgimento dos smartphones. E o que ele diz lá já é assustador. Em 91 ele fez uma conta e ele provou por essa conta que numa edição semanal do New York Times, sabe, tipo, uma edição do New York Times, por exemplo, de quinta-feira, ok? Sim. Esse jornal em 1990-91 tem mais informações do que um ser humano acumulava ao longo da vida dele inteira em 1500. Aí. Então, olha o absurdo. Então, assim, uma edição do New York Times de 1990 tem mais informações do que um cara acumulava ao longo da vida dele em 1500. Então, teoricamente, nós vivemos numa época de muita informação, de um acúmulo de informação. Legal? Perfeito. Então, como que em 1500 nós tivemos, por exemplo, Camões, Shakespeare, Petrarca, Da Vinci, Michelangelo e outros gênios? E a conclusão é que o Saul Bellow chega justamente pelo fato desses caras não terem um acúmulo de informações jogado na cabeça, eles tinham tempo para reflexão. E era o tempo de reflexão que fez com que esses caras lá atrás, e aí eu citaria também o Copérnico, o Newton, o Galileu, é justamente o fato de não ter um acúmulo de informação que fez com que esses caras conseguissem criar e revolucionarem o mundo que nós conhecemos a partir do Renascimento. Porque de repente esse acúmulo de informação pode ser relevante em alguns aspectos, mas ele bloqueia o raciocínio crítico. E aí, inclusive, o título desse artigo do Saul Bellow, no qual ele joga essas pesquisas, se chama O Público Distraído. E ele fala que a era da informação é, na verdade, a era da deformação. Porque hoje em dia você não tem mais raciocínio crítico devido a esse acúmulo de informação. Assusta saber que é um texto de 1990, entendeu? Imagina como o Saul Bellow encararia o que tá acontecendo agora. Ele só ia falar, eu avisei. Vamos tentar enxergar agora, assim, um lado positivo disso. Vamos imaginar que em 1990, ou até antes, qual que era o aspecto profissional que as empresas buscavam? Um cara que era especialista em alguma coisa, né? Então, vamos tentar ter os mais especialistas de cada uma das áreas. Hoje em dia, o perfil mais buscado por empresas é um cara mais dinâmico. Né, alguém que realmente consiga até atender algo com bastante critério, com bastante competência, mas que tenha dinamismo para enxergar o macro de uma empresa, né, poder contribuir com outros departamentos. Então, assim, por quê? Porque a pessoa adquire hoje em dia uma série de conhecimentos. Não estou querendo dizer que esse conhecimento raso e superficial é o ideal, lógico que não. Mas a pessoa ter um pouco mais de conhecimento generalizado, hoje em dia também é bem visto. Né? Então, não necessariamente isso em todos os aspectos é algo ruim. Mas eu acho que até o consumo, né? Porque assim, quando vocês falam, eu acho que foi o Zé ou o Lucas falaram de atenção, hoje a pessoa, no próprio entretenimento, sei lá, ela tá, por exemplo, assistindo uma série e ela tá tweetando sobre a série. Total, entendeu? Total, é isso aí. Entendeu? Assim, você vê assim, porra, é só entrar terça-feira no Twitter à noite, você vai ver a hashtag do Masterchef lá, assim, pra caralho, entendeu? Por quê? Porque assim, as pessoas estão assistindo o programa e estão abastecendo as redes sociais ali de informação, né? Ou então, até, Perna. Eu sou dessas que assisto as coisas e fico comentando. Eu acho que tem um caso mais extremo, que eu acho que eu me encaixo. Você absorver dois tipos de conteúdo em simultâneo. Você tá assistindo TV e vendo um vídeo no YouTube no celular ao mesmo tempo. Ou assistindo TV e lendo uma matéria. Ou assistindo TV e vendo, por exemplo, notícias de esporte, né? Então, às vezes você consegue, às vezes em vídeo, você tá vendo TV em vídeo e vivendo conteúdo em vídeo no celular, né? Então, isso é mais, acho que é mais extremo ainda. Assim, dizem que esse multitarefa que a gente tenta forçar, na verdade, assim, parece que é meio que ilusão, né? Porque a gente não consegue assimilar tudo ali. É comprovado que ele não funciona mesmo. É, porque, assim, a gente fica alternando a atenção nossa. Quando a gente alterna a atenção, as outras coisas que estão em volta a gente não percebe, né? Assim, mas no aspecto do entretenimento, eu não vejo isso de uma forma negativa. Se o entretenimento tá pra te distrair, pra te gerar um pouco de distração, de qualquer forma, eu acho que ele é válido. Lógico, né? Se você tentar fazer a mesma coisa, tentando absorver um tipo de conteúdo, tô vendo uma videoaula e tô tentando ler aqui uma coisa ao mesmo tempo. Concordo, acho que vai ser falho o teu resultado. Assim, eu imagino que, de novo, vai cair naquela coisa de você absorver superficialmente certos elementos, né? Porque, por exemplo, o Lucas falou um negócio que é bem verdade. Então, você coloca um jogo de futebol na televisão, mas você fica com o seu celular ali, de repente, acompanhando um ou outro vídeo de um canal que você segue no YouTube. Antigamente, então, quando você por quê, cara? Mas assim, acho que essa é a pergunta, assim. Por que que a gente faz isso? Por que que a gente tem a necessidade de assistir o futebol e ver um vídeo no YouTube, entendeu? Ao mesmo tempo, mas, assim. Então, é onde eu queria chegar, porque, por exemplo, antigamente, pô, eu assistia um jogo de futebol, e você se empolgava, por exemplo, assistindo, sei lá, o time fazer um gol. Cara, aconteceu comigo esses dias isso. Eu tava assistindo, sei lá, Barcelona e Real Madrid, e eu tava no celular, ao mesmo tempo, mexendo aqui. E, tipo, perdi o gol do Real, entendeu? Tipo, eu ouvi o narrador gritando o gol, daí eu abaixo o celular e já vejo só o replay. Tipo, é emocionante do mesmo jeito você ver só o replay, ou você assistir o gol em tempo real, de digamos assim, o celular nesse caso não foi uma distração, sim, entendeu? Por que que a gente tem essa necessidade de repente, tudo bem que são duas coisas superficiais, tô falando, sei lá, de vídeo sobre nerdice no YouTube e futebol, não tem nada aí que seja de aquisição de bagagem cultural, mas mesmo assim, de repente as duas ficam parcializadas, é relevante isso? É útil? Não sei. É porque o hábito que a gente cria, a gente leva outro, assim, a gente leva pra outras situações, né? Não é só, no entretenimento a gente vira a chave da atenção multitarefa e depois trabalho, por exemplo, a gente consegue se fixar numa coisa só. Assim, eu acho que tem que ser muito disciplinado pra ter esse filtro, cara, assim, conseguir virar a chave, assim, e ser multitarefa só quando tá no entretenimento, né? Assim, se reclama muito de perda de produtividade, pelo menos assim, na área de TI, assim, por ter, assim, esses chamarizes aí, né, que, sei lá, o cara tá trabalhando, tá programando ali, ou sei lá, tá atendendo alguém e recebe uma notificação de mensagem no WhatsApp, ou começa a receber notificações. Então, assim, é tanta notificação que a gente tem hoje em dia pras coisas, e meio que se a pessoa não tiver uma disciplina, assim, eu sou um dos, eu falo assim porque eu sou da galera dos indisciplinados, né? Então eu sofro pra caralho com isso. Você estava comentando agora em relação às notificações e isso gera uma necessidade da pessoa estar online o tempo todo. Gera ansiedade de receber, né? Ansiedade. Assim... O que eu fiz há pouco tempo, cara, e acho que isso pra mim tá sendo muito positivo por enquanto. Eu tirei das configurações do meu WhatsApp aquela questão de saber quando que foi a última vez que eu visualizei o WhatsApp. Porque eu uso o WhatsApp pro meu trabalho muito, muito, assim. Pra mim é uma ferramenta fundamental do ponto de vista do trabalho. Só que as pessoas enxergam, às vezes, igual a Gabi tava falando lá da pessoa que é cliente, mas vê que ela tá na rede social com o marido vendo um filme e acha que ela, como ela tá online, ela tem que estar acessível do ponto de vista daquela relação cliente-empresa. Sim. Algumas pessoas que eu tenho relacionamento profissional pelo WhatsApp e já percebi que enxergam da mesma maneira. Ah, mas a pessoa tá online, por que ela não vai me responder? Ah, mas eu mandei algo aqui já faz 10 minutos, depois disso ela ficou online o tempo todo, porque aquilo ali não era o momento que eu tava priorizando o trabalho. Eu tava fazendo outra coisa, por exemplo. Então eu tirei esse tipo de notificação, porque as pessoas não conseguem separar, né, e elas querem imediatismo. Ó, mandei um WhatsApp, a pessoa já visualizou e não me respondeu, e tá online, o que tá acontecendo? Isso tava gerando um prejuízo de relacionamento. Então o que eu fiz? Já tirei isso, né, e agora, por exemplo, e-mail às vezes que não é tão urgente, se é uma coisa rápida, eu já respondo ali meio que na hora. Então é questão de priorizar. Então eu acho que, assim, isso aí meio que acelerou a sensação do tempo que a gente tem disponível, né? Porque, assim, por exemplo, enviar uma carta e esperar 3 dias, pelo menos, ou uma semana, ou 15 dias, a resposta, é algo que estava dentro daquilo que você esperava, né? Hoje, a pessoa vai, sei lá, ela manda uma mensagem e aí ela recebe a notificação lá que a pessoa também recebeu, né, a mensagem dela. É assim, se a pessoa leva, sei lá, minutos ou às vezes, sei lá, segundos para responder, assim, a pessoa fica extremamente ansiosa, né, por isso. Parece que esperar hoje 2-3 segundos é muito tempo, é esperar muito tempo, né? Tem um colega de profissão que ele usa uma frase, às vezes, assim, quando a gente tá falando da parte de relacionamento com o cliente, que ele fala o seguinte: em tempo de WhatsApp, uma ligação é um ato de amor, né? Eu acho que parte é verdade, só que eu conheço uma outra frase que é o seguinte: em tempo de WhatsApp, ligação é uma invasão de privacidade. Então vai muito desse contraponto, né? Ao mesmo tempo que o smartphone, ele acaba gerando essa necessidade de você estar online conectado e responder as coisas o tempo todo, né, ele acaba te tirando, por exemplo, de outros costumes, né, aquilo, a gente volta àquilo que a gente tava falando antigamente. Então, isso é bem complicado. Eu acho que dosar é o mais complicado. Aproveitar e fazer uma pergunta pro Zé. Ô Zé, houve modificações na linguagem e tudo mais, né? Eu lembro que no Estadão que publicava algumas notícias do século lá, não sei, e era meio que o português arcaico, né? Você acredita, assim, que na forma com que as pessoas estão se comunicando, a linguagem, assim, ela pode sofrer alguma mudança e a galera, assim, diminuir ainda mais as palavras até, assim, pra, sei lá, daqui 100 anos, mais ou menos? Você acredita que tende a acontecer isso aí? Normal, tá? Isso aí é assim, é um um estudo que é amplo e feito pela linguística há muito tempo, assim. Se tem uma coisa que marca qualquer língua viva é a variação. Então, que a língua muda, isso é uma constante e independe, nesse caso, da tecnologia, tá? Muito antes dos smartphones, as línguas já variavam, entendeu? Muito antes dessa, da tecnologia, as línguas já sofriam variações. É que há certos limites, tá? Então, assim, o que eu posso dizer com tranquilidade é que nós estamos modificando na comunicação via, por exemplo, smartphone, via rede social, a gente está modificando a grafia para ganhar tempo. O que eu falo que é modificar a grafia? Por exemplo, você troca o você por um V e um C. É inviável, por exemplo, que esse V e esse C se tornem, por exemplo, a forma padrão do pronome, porque eles não têm vogal. E se não tem vogal, você não pronuncia aquilo. Entendeu? Então, tá, assim... Então tem um certo então, limite, por exemplo, aí considerado. Tem. Por exemplo, também, sei lá, um T, um M e um B. Tenta falar só o T, o M e o B. Você não fala, porque não há vogal. Então, na verdade, nós estamos observando o que a gente percebe, graças à tecnologia, é uma nova alternativa de grafia que ganha tempo. Mas eu não acredito sinceramente que isso vá afetar a médio e longo prazo a ortografia oficial das palavras, porque toda palavra se baseia, toda sílaba se baseia em vogal. Tudo, muito do que a gente observa é nada mais, nada menos do que uma forma de ganhar tempo. Cabe ao professor, e aí que eu entro com uma discussão que eu acho mais séria, cabe ao professor, principalmente o professor alfabetizador, eu digo aí o professor que dá aula até a galera de digamos, 12, 13 anos, cabe ao professor não bloquear esse uso alternativo. Ele não pode impedir que o aluno use um VC, um TB, um GLR pra galera, qualquer coisa assim. Ele não pode impedir isso. Ele tem que orientar o aluno para que esse uso fique restrito a um ambiente e a um gênero textual em que ele é cabível. Então, por exemplo, o professor deve mostrar pro aluno que esse uso é perfeito pro WhatsApp, é perfeito pro Skype, é perfeito, por exemplo, pro Facebook, mas que esse uso é inválido numa situação de formalidade. Se o professor souber isso pro aluno, não tem problema nenhum. Eu andei vendo algumas reportagens, o cara tava explicando que tudo que você faz em repetição, você acaba evoluindo, você acaba melhorando, né? Tudo que você faz com muita frequência, de uma maneira ou de outra, você se torna melhor naquilo. E hoje em dia, a gente tem se comunicado como nunca comunicou antes, em quantidade, em informação e com pessoas. Certo. E que esse novo tipo de grafia, que ele seria, sim, uma evolução do próprio significado das palavras. Ele chegou até a comentar que esse lance da vogal, que muita coisa ia acabar morrendo disso daí, e a palavra iria se tornar como se fosse muito mais um símbolo do que ela representa do que um som. Caralho, ideogramas então vai virar. hieróglifos. Mas até mesmo tipo numa situação, você falou assim que o professor ele não pode intervir o aluno usar isso, mas numa situação acadêmica, por exemplo. É o que eu tô dizendo. O professor... Uma prova, não. Ele não pode isso, aceitar, por exemplo. Não, o que o professor deve fazer, e essa é a maior dificuldade do nosso ensino, o que o professor deveria fazer é educar o aluno para cada gênero textual. Ou seja, o aluno teria que ser competente para conversar no WhatsApp, mas também teria que ser competente, por exemplo, para produzir um texto dissertativo. E aí o que o professor deveria ser capaz de fazer é mostrar as diferenças de cada gênero. Então no WhatsApp você pode usar uma linguagem mais sintética, desapegada, por exemplo, de regras gramaticais e de concordância, mas que no texto dissertativo o aluno deveria que ter outras normas a serem aplicadas. A dificuldade é que o que eu imagino no ensino é que os professores não estão preparados para moldar o aluno para o multigênero. Então o professor acaba virando pro aluno e falando que o jeito que o aluno faz é errado. Quando, na verdade, pro WhatsApp ele é perfeito. O meu questionamento é, seriam os professores de fato capazes de educar o aluno para o multigênero? Porque não há problema nenhum. Porque, pô, legal, vocês, duvido, por exemplo, que o Lucas escreva, por exemplo, um e-mail corporativo com a mesma linguagem que ele usa no WhatsApp. De maneira alguma. Exatamente. Então, isso significa que você sabe moldar a sua linguagem ao gênero textual. Assim, isso aí também não é meio como as gírias, por exemplo, que existe desde sempre aí, assim, não é? Não concordo. Eu acho que é um pouco de gíria. Eu concordo, eu acho que é um pouco de gíria. Mas muito mais ligado com essa necessidade que a gente tem de passar informação o tempo todo. Igual, às vezes, tweetar alguma coisa sobre alguma cena que acabou de acontecer no Game of Thrones, sei lá. A pessoa, nossa, ela tem que postar aquilo ali rápido. Ou você tá, imagina num chat de um grupo de WhatsApp, alguém comentando sobre um assunto. Se a pessoa for descrever uma frase ali de composta com todas as palavras, pontuação, acentuação, meu, aquele assunto já morreu, já foi atropelado por 4, 5 coisas e você já ficou fora de contexto. Então a necessidade de você passar a tua opinião, de você passar essa informação imediata, é que, pra, na minha opinião, faz com que as pessoas pulem a acentuação, abrevie palavras, tirem as vírgulas, tudo isso. Eu acho que é mais ou menos então, assim, eu posso exemplificar? Eu posso exemplificar isso? E eu vou usar uma metáfora aqui, que na linguística ela já é muito antiga, então se a gente tiver um ouvinte aqui que é da área de linguística, ele vai falar, mas de novo isso, mas que eu acho que para a maioria dos ouvintes pode ser até uma metáfora interessante, nova. O que a gente sugere é que o aluno seja capaz de fazer com a linguagem o que ele faz, por exemplo, com a roupa. Que as pessoas, na verdade, não só o aluno. O que eu tô querendo dizer com isso? Você abre ele o seu guarda-roupa. Exatamente, é. Tentei fazer uma piada. É, foi boa. Então, por exemplo, você abre seu guarda-roupa e você tem ali diferentes, digamos, níveis de roupa. Por exemplo, você tem roupas para situações com diferentes graus de formalidade. E você, antes de sair de casa, você deduz qual é a situação na qual, a qual você vai enfrentar. E aí você escolhe a sua roupa. Por exemplo, vamos pra praia? Vamos. Você bota um chinelo, uma bermuda e uma camiseta. Ou vamos pra uma formatura? O que você faz? Você bota um terno e uma gravata. A gente tem competência pra isso. Acho que todo ser humano, em maior ou menor grau, tem competência pra decidir a roupa a partir do grau de formalidade da situação. O cara que é competente linguisticamente não é o cara que domina só a norma padrão da língua portuguesa. O cara que é competente linguisticamente é aquele que é capaz de moldar a sua linguagem à situação, entendeu? Então, se você tem diferentes roupas para diferentes situações, por que não ter diferentes linguagens para diferentes contextos? Então, talvez isso seja ser competente. Então, nesse ponto, eu não vejo como um problema a linguagem da internet, desde que ela seja adaptada e usada naquele contexto, entendeu? Então, a gente entra naquele ponto gostoso da internet, né? Os professores de plantão, os que corrigem prova nos posts alheios. Então, Gabi, mas aí entra uma coisa que eu tomei pra minha vida e que eu passo pros meus alunos, é que você nunca deve discutir com um cabaço, entendeu? Eu acho que o Zé tá fazendo média com os alunos dele e, na verdade, ele odeia isso. O quê? Ele deve sofrer cada vez que ele vê um VC, um TMB, imagina, deve querer morrer, mano. Mas ele tá fazendo média, quer ser Jovão, então ele tá tentando se aproximar do alvo dele. Enfia você, um bambu debaixo da unha, mas não faz isso. Caluniador, mentiroso, caluniador. Gerando aproximação com o teu público-alvo, tentando gerar empatia por parte dos seus alunos. Você tá usando de artifícios, né, de estratégia de persuasão pra tentar fazer com que os alunos gostem do que você tá fazendo. Pro Zé então gerar empatia com o público-alvo dele, tinha que gravar sobre patati e patatá, mano. Isso vai ter que ser cortado, mas... Dá até dor de cabeça agora. Ai, caralho. Ah, excelente. You gotta die, gotta die, gotta die for your government. Die for your country, that shit. You gotta die, gotta die, gotta die for your government. Die for your country, that shit. Cara, como foi falado que hoje, né, a gente percebe a quantidade de informação que a gente tem acesso, né? Puta que pariu, a gente tinha que ir na biblioteca muitas vezes pra ter acesso a algum tipo de informação, porque nem os documentários daquela época também eram legais, né? Porque tinha uns documentários chatos pra caralho do mundo animal na cultura, que era, não dava pra ver aquilo, dava sono. Mas assim, com essa quantidade, né, absurda de informação disponível, também começou a surgir os especialistas, né? Entre aspas, né? Um exemplo disso são os especialistas em política e filosofia, táticas terroristas no Facebook, né, cara? Hoje todo mundo... Eu acho que esses imbecis, eles sempre existiram. É que agora com a internet eles conseguem um raio de ação maior. Mas isso só isso não chega assim a potencializar. Ele já é um cabaço por natureza. Ele já falava isso e já enchia o saco da galera na rodinha de amigo dele. É que hoje a gente tem acesso fora dos nossos, do nosso ambiente, né? O nosso ambiente de amigos. Porque você, eu acho que qualquer ser humano, ele tem aquela coisa. Ele vai se agrupando com pessoas que pensam mais ou menos ali no esquema dele, né? Formando os guetos aí. Né? É, então, por isso. E daí hoje, a internet, você tá num lugar onde você não tá só com quem pensa igual a você, ou pensa melhor ou pior que você, né? Tipo, você tá no meio do furacão, né? Sim, então é por isso que a gente, eu acho que a gente gente acredita que a gente, que hoje tem mais isso, mas eu também sou da mesma opinião, que sempre existiu, sabe? Sempre teve isso, que a gente é criado, o pai pensa da mesma forma, que o vô, que não sei o que, a gente é criado naquele meio, né? A internet, ela só abriu um pouco o horizonte para as outras pessoas, é, né? É, naquela mas festinha eu de acho família, que é isso. Naquela festinha de família, sempre tinha aquele tio escroto que falava merda, e hoje em dia ele tá fazendo isso no Facebook. E que não deixava ninguém falar, né? Assim, é aquela pessoa que ela só quer opinar, ela não quer ouvir opiniões, né? A gente tem um então, verbo pra isso, mas eu não posso falar. Então, assim, o que eu acredito, na verdade, é que é o seguinte, antigamente, devido à ausência dessa conexão total, se você não opinasse, tá, você passaria ileso sobre qualquer fenômeno. Hoje as pessoas têm medo, talvez, de não opinar e serem taxadas de alienados, que é uma outra questão. Mesmo aquele que opta por não opinar, às vezes por desconhecimento, então o cara fala assim, pô, não, eu não tenho total conhecimento sobre esse assunto, então vou ficar na minha. Antigamente, se o cara fazia isso, ok. Hoje, se ele faz isso, até o cara que não opina tá taxado. É taxado de alienado, é taxado de, sei lá, isentão ou qualquer coisa assim, você entendeu? Então, entendeu assim, esse é um outro problema. É, então assim, as pessoas meio que se sentem impelidas, obrigadas a dar opinião sobre tudo, até pra não serem taxadas de alienadas em alguns aspectos, entendeu? E aí acabam opinando sobre aquilo que não tem conhecimento. E assim, eu gosto de observar isso, assim, até com um olhar um pouco entristecido, mas eu vejo, por exemplo, li inúmeras vezes, inúmeras, tá? Eu não queria aqui entrar em exemplos específicos, mas acho que esse vale a pena. Eu vi inúmeras pessoas, por exemplo, no Facebook recentemente, dizendo que o Hitler era comunista. Sabe? Tipo, isso é... Pois sabe? É, cara. Dizendo que o Hitler era socialista. Isso assim, eu não vou perder meu tempo explicando, quão idiota é isso, mas são tantas as pessoas que disseram essa idiotice, que eu fico pensando, falei, meu, da onde a pessoa tirou isso? Ou por que que ela falou isso? Sabe? Sabe eu penso assim, eu sempre acho que existe um cara que tá rindo muito, sabe? Uma pessoa que tá rindo muito, ele tá criando essas notícias. E realmente essa pessoa, ele é o criador do caos, ele é o agente do caos, né? O agente do caos, exato. Então, eu acho que hoje a gente tem muito disso, sabe? A gente tem, meu, o quanto quanta gente eu não vi, assim, mas não dá pra contar nos dedos, cara, que não vai lá e compartilha a notícia daquele sensacionalista como seja sendo verdade. É verdade. Porque se assim, tá na internet, é verdade. Exatamente, né? Tá na internet, é verdade, sabe? Eu vi um burro com perna de girafa e cabeça de tubarão, e é verdade. Porque tiraram uma foto, sabe? Esse sensacionalismo, ele aumentou muito. Porque antes a gente tinha o quê? O máximo de sensacionalismo. Nossa, o senhor não vai sair. Opa! Uhul! Opa! Caiu, né? Caiu na mesa. Nem tô acho bem. Que o Hendrix vai caprichar nessa, hein? Vai caprichar porque ele me ama. Eu acho que o máximo disso que chegava na gente era o ET de Varginha, sabe? Sim. Revista UFO? Lembra que tinha revista UFO? Era aquele máximo. Hoje você vê umas coisas, cara, tipo, toda notícia que sai, sai alguma notícia que é falsa. E tipo, depois de um tempo, você começa a ver que eles estão caprichando cada vez mais nessas notícias, né? Aqueles grupos de WhatsApp de parente, sabe, de família. Eu tenho um da minha família e tem uma pessoa nesse grupo que toda vez, principalmente quando começou esse negócio político e tal, que não sei o quê, toda vez ia lá e botava uma notícia. Ah, aconteceu isso. Meu, pega esse texto, vai no Google. Gente, é facílimo, sabe? Vai no Google, põe. Mas a primeira coisa que vai aparecer que é falso, sabe? Tipo, é muito fácil você pesquisar hoje. E mesmo com essa facilidade, as pessoas não vão. As pessoas acham que é como ir à biblioteca, sabe? Antes você tinha que sair de casa pra ir na biblioteca. Hoje você tem que digitar 5 palavras no Google. E mesmo assim elas não vão. E ela mesma não deve nem ter chegado a ler isso daí também. É, tem isso. Só recebeu e passou pra frente, né? Uhum. Sim, tem muito disso. Lê só o título. Será que vai haver aí um momento aí, né, que essas pessoas vão cair na real? Porque assim, eu tô vendo coisas assim, num nível tão absurdo, assim, quando eu disse que as pessoas querem opinar, mas não querem ouvir opinião, assim, a ponto das pessoas escreverem a opinião num comentário, por exemplo, aí a pessoa contra-argumenta, ao invés dela responder, ok, realmente o teu argumento faz sentido, né, mudei minha opinião, vamos dizer assim. A pessoa prefere... Não, mudar de opinião é proibido. Então, a pessoa prefere apagar o que ela escreveu do que assumir que, realmente, ok, mudei de opinião, realmente faz sentido o que você tá falando e ok, vida que segue. Eu entendo tudo isso, Perna, mas assim, aí chegamos num outro problema, né? Eu comentei o problema de que as pessoas não podem se ausentar da discussão sob pena de serem acusadas de serem alienadas, né? E a pessoa também não pode estar errada pra não ser acusada de burra, de ignorante. Então, às vezes a pessoa apaga, eu não tô dizendo que eu concordo com isso, tá? Eu acho que se apagar o seu comentário é até um pouco de covardia. Mas talvez a pessoa faça isso porque chovem depois que a pessoa foi claramente desmascarada, desmentida, ou teve o seu argumento rebatido de uma forma que ela não consegue, sei lá, contra-argumentar. A partir daquele momento, meu, chovem pessoas que vão falar, e aí, seu burro, fala agora, que não sei o quê. Mas a pessoa apaga justamente pra não ser obrigada a suportar a chuva de achincalhamento que vem pra cima dela depois também, entendeu? Não sei e lá. Às então, vezes, assim... E às vezes de pessoas que pensam iguais a ela. Uhum. Só porque não tiveram coragem de comentar, só que daí viu que a pessoa tava errada e vai lá e fala assim, não, eu quero estar do lado certo, né? Eu quero estar do lado... É, se a gente fosse falar só de comentários de internet, essas coisas, isso aqui daria um episódio... Isso é um podcast inteiro. Daria um episódio à parte aí. Eu vou fazer um paralelo aqui com o episódio anterior. Um pequeno prazer que eu tenho é observar algumas discussões que estejam rolando, por exemplo, no Facebook e que em algum momento há comentários a respeito de linguagem, tá? Então, por exemplo, aí quando o comentário envolve língua portuguesa, eu tomo cuidado de perceber o quanto aquela pessoa domina o assunto. Sim. Né? Pra saber em que nível eu vou poder discutir com a pessoa. Mas normalmente são comentários que vêm de pessoas que não têm qualquer conhecimento técnico na área. E aí eu vou lá e solto uma frase ou algum comentário que, tipo, deixa a pessoa sem qualquer tipo de argumento. E fico esperando pra ver qual é a reação da pessoa. E normalmente é aquilo que você falou, a pessoa apaga ou não sei o quê. Por exemplo, recentemente, não sei se a gente pode citar aqui, mas o Itaú entrou com uma propaganda nova, que é o tal do Digitaú, né? E na primeira propaganda, no primeiro vídeo do Digitaú, que foi lançado via Facebook, porque eles fizeram uma propaganda massiva via Facebook, muitos dos comentários eram que esse Digitaú com U ia ensinar as pessoas a escreverem digital errado. Nossa, ridículo. Pois é, e aí eu ia lá e tecia algum comentário sobre esses comentários, que mostravam que não há relacionamento entre uma coisa e outra. E as pessoas simplesmente emudeciam. Então isso acabou virando um pequeno prazer meu, sabe? Tipo assim, como a minha área de atuação, eu não teria coragem, por exemplo, de fazer isso numa área que eu não domino. Mas quando se trata de área de linguagem, direto eu entro, vejo alguém falando merda a respeito de língua portuguesa e vou lá e faço uma piroca na cara da pessoa e vai embora. Não é das maiores pirocas, mas um ventinho não, vai bater. Você tá segurando ela com força, isso é que importa, é o jeito que você se... É o jeito que você apresenta, né? É a confiança que você coloca na piroca, você passa na cara da pessoa, ela fala, porra, tá certo, mano, e vai embora. Não vai dar tempo dela ver o tamanho. Vendo toda essa, né, essa facilidade em adquirir o conhecimento, será que realmente, assim, a impressão que eu tenho, assim, é, só que é impressão, não é nenhum dado concreto, assim, mas a impressão que eu tenho é que não é mais só a questão do tio chato, assim, sabe? Parece que as pessoas, por essa necessidade maior de se expressar ao invés de aprender, parece que elas estão emburrecendo mesmo, cara. Porque elas estão acreditando mais do que nunca em tudo que elas que falam pra elas. Cada vez mais as pessoas sentem a necessidade. Tem gente que não vai assistir um filme sem antes ver uma crítica, se é bom ou ruim. Assim, não consegue ir assistir por conta própria e falar assim, isso aí, não gostei, eu gostei, sabe? Olha, se alguém não indicar o que ela tem que consumir, ela não consegue consumir, cara. Eu comecei a minha desintoxicação online Nisso daí, em filmes. Normalmente, quando começou a sair os filmes da Marvel e começou essa saga, eu parei de ver trailer. Eu parei de ver. Eu tô contigo, Gabi. Eu aboli completamente os trailers. Eu fui... Cara, eu tentei e não consegui. Eu consegui, e olha assim, melhor. Tipo, exatamente. O Cars, ele virou pra mim... Ele achava um absurdo, eu não ver, onde você viu, né? Tipo, você bloqueia tudo que chega do filme e tal. Quando ele foi assistir comigo, o Capitão América, Soldado Invernal, todas as cenas que tinham no trailer, que o pessoal ficou extasiado, sabe? Eu não tinha visto. Então, tudo que aconteceu no filme pra mim foi uma puta de uma experiência, sabe? Foi o Capitão América que eu tava querendo ver no cinema. Foi, eu concordo, sabe? E te invejo, mas eu falo eu realmente não consegui. Eu tentei, por todos esses aspectos positivos que você tá colocando, mas eu não consegui. Pra mim faz parte da experiência hoje em dia. Por mais que em alguns aspectos seja prejudicado, eu acho que consumir esse tipo de mídia, principalmente falando agora de filme, aos poucos, sabe, vendo notícias, fotos de bastidores, um teaser, um trailer, eu acho que realmente, ansiedade, sem dúvida, mas pra mim faz parte do consumo desse conteúdo. Eu acho Presta atenção na TV, não fica olhando os trailers no celular também aí. Impossível. Algum humano faz isso. Então, eu consegui isso em Star Wars também, consegui no Capitão América, que eu fui ver ontem. Concordando 100% com você, uma das experiências mais fantásticas que eu tive no cinema foi quando eu fui assistir aquele filme novo da Pixar, o Divertidamente, sem ter a menor noção do que seria o filme. Eu não tinha assistido nenhum trailer, eu tinha visto só aquele teaserzinho, né, que rola um diálogo entre os personagens na cabeça de cada um lá, da mãe, do filho, da filha, e eu fui sem ter ideia. Além disso, foi tão fantástico a experiência que me deu vontade realmente de ter isso novamente, mas de verdade, eu tentei não conseguir. E se você entrar no meu Facebook, assim, às vezes eu até compartilho, assistam, não sei o que, eu compartilho e falo assim, se você gosta de ver, veja, sabe, eu não vi, sabe, eu não vejo, sim. Tipo, agora, o pior de tudo é quando você vai ao cinema e tem o trailer, né? E então, tipo assim, eu passei vergonha na última segunda-feira que eu fui no cinema. Eu coloquei o casaco em cima da minha cabeça e fiquei cantarolando até o trailer do Guerra Civil acabar. Quando passa propaganda, por exemplo, de The Walking Dead nos canais de TV, e eu coloco a mão na frente do rosto pra não ver quem tá vivo ou quem tá morto, a minha esposa, que é muito gente boa, fica assim, ah lá, o negão tá lá, ó. Ah lá, o japonês tá vivo, o negão. Ela fica, ixi, a loira. Ah lá, ó, e aquele mesmo... Eu não sei se por medo, mas o Carlos não faz isso comigo. Com todo esse compartilhamento que acontece da vida das pessoas, né? Assim, será que a rede, né, a internet, as pessoas que consomem, né, a internet, será que, assim, as pessoas não estão vendendo uma realidade que geralmente não é a realidade mesmo, assim, né? É um negócio, assim, parece que se forma um simulacro. Por exemplo, o Facebook forma um simulacro da felicidade. Ah, né? Total. A impressão que dá é que ou tudo é muito céu no Facebook ou muito inferno também, né? A pessoa tem que se destacar de alguma forma. Ou ela tem que ser o mais sofrido daquilo, com ela tem que ter sido o pior, ou ela tem que ser o melhor. Ninguém agora fica contente em tá na massa, né? A pessoa tem que se destacar. Hoje em dia você vê isso em tudo. Você tá, às vezes, conversando com uma pessoa, você fala, cara, ontem machuquei aqui o braço, bati numa mesa, e fala assim, cara, a mesa de casa caiu em cima da minha cabeça. Eu morri e voltei. A pessoa tem que participar, tem que ter algo assim com relevância. Eu morri e voltei. E como as pessoas têm a necessidade de comentar também sobre alguns fatos de uma maneira extremamente negativa, né? Você conta um relato, tipo, de alguma coisa assim, a pessoa vai lá e torna aquilo que te aconteceu tão negativo, tão... Por exemplo, eu vou até contar um exemplo disso, Gabi. Eu não sei se, tipo, de alguma forma você vai se... Como é que eu posso dizer? Identificar com isso, né? Mas eu fiz um comentário brincalhão uma vez no Facebook a respeito de Páscoa e de assistir Batman vs Super-Homem no cinema, e uma amiga minha, que mora em São Paulo e é casada com um podcaster, entrou lá e falou assim, entrou lá e falou assim, é melhor você comer ovo de Páscoa do que ver esse filme, que é uma merda. Esse filme é uma bosta. Não assiste essa merda, não. Aí eu falei, nossa, mas eu só fiz um comentário aqui que não tem nada a ver com o filme e tal, mas aí teve uma amiga minha que, porra, teve que falar que o filme é uma merda. Porra, nem viu o filme fui ainda, eu, gente, porra. Fui eu, gente, falei. É, então, olha lá, tá vendo? Pode pôr a roupa no nome. Vocês já ficaram assim muito tempo sem acessar a internet, assim? Eu lembro que eu sofri uma situação assim. Da última vez eu contei e deu 6 minutos. Não, eu lembro que. Logo que eu me dá casei. Dá pra fazer muita coisa em 6 minutos, hein? É, o Bruno bate 12 punhetas. É porque o Bruno é 38, é sem, né? Então, mas aí não é sem acessar a internet, né? Ô, Bruno, usa a imaginação, cara. Eu me lembro que quando eu casei, cara, aí, assim, o computador que eu tinha acabou ficando na casa da minha mãe e tal. E eu me lembro que eu fiquei, acho que 4 meses e meio sem acessar a internet, cara. Isso não existe. Não, 4 meses e meio eu fiquei sem acessar a internet. Você vê o tanto que foi desesperador pro Perna quando ele conta assim, 4 meses e meio. Tipo, não é assim, eu fiquei uns 4 meses. Não, foi 4 meses e meio. É igual fumante, sim, né? Eu já tô há 2 dias, assim, 13 horas e 40 minutos pra fumar, né? Mas fumante conta mesmo. Então, mas a gente fala assim, pô, mas assim, era a época da discada, né? Mas cara. Então, mas se na época da discada. Também não dava pra acessar. Muitas vezes você também não acessava a internet, mesmo eu querendo, eu não conseguia acessar. Sim, mas eu acho que a ansiedade era talvez igual ou maior, porque assim, a gente tinha que esperar até 30h pra conectar, cara. Isso, agora, por exemplo, teve uma ONG holandesa que em 2014 propôs um negócio que é bastante radical. E eu acho que eles poderiam ser até mais radicais. O que eles propuseram foi que a pessoa ficasse, e eles fizeram essa pesquisa com uma série de pessoas na Holanda, que era ficar 100 dias exatamente, sem acessar o Facebook. Pra medir o nível, né, então eram psicanalistas que estavam fazendo isso, pra medir o nível de felicidade das pessoas sem a rede social, mas só sem o Facebook. Uhum. Será que seria possível... Só uma rede. É, então, mas aí por isso que eu falo, eles poderiam ser até mais radicais. Será que hoje, tá? Nós estamos falando em 2016, seria possível ficar 100 dias, por exemplo, sem Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e WhatsApp? Daria? Seria possível? Não, enquanto você estava falando aí, eu ia responder mole, fácil. A hora que você falou WhatsApp, já me deu uma travada. Porque o WhatsApp é uma rede social, querendo ou não. Pode ser, talvez assim, vamos analisar que seja. Se você considerar que sim, sem querer entrar no mérito e classificar agora, eu acho que eu não conseguiria, né? Eu acho que é uma ferramenta, assim, completamente de comunicação. Porque o WhatsApp, por exemplo, você poderia substituir por SMS, entendeu? O que eu tô querendo dizer é, a gente se acostumou com a velocidade do WhatsApp, com a praticidade do WhatsApp. Não é velocidade, é a praticidade. É todo o que ele possibilita em relação ao SMS. SMS era, a princípio, texto, depois texto, no máximo, com uma foto, entendeu? Agora, o WhatsApp, não. Todo o mix de possibilidades que você tem com o WhatsApp, desde compartilhar tipo de conteúdo, áudio, vídeo, foto, links, GIFs, é muito, muito tudo significativo. Isso, então, mas tudo isso pode ser feito por e-mail, entendeu? Mas a instantaneidade... O e-mail seria liberado, então. E-mail, tipo... Não, e-mail não é rede social, entendeu? E-mail não é rede social. Sim. Tô dizendo assim... A gente criou uma dependência. A gente criou uma dependência com o modelo de acesso de Facebook, de Instagram, e eu tô falando agora especificamente do WhatsApp, a gente criou uma dependência do modelo mais WhatsApp. Rápido, né? Ele é mais rápido. Exato, do que as outras formas de comunicação. Exato, porque tudo o que você teoricamente tem pelo WhatsApp, você poderia ter por e-mail. Só que ele não tem a instantaneidade do WhatsApp. Daqui da gente, o Bruno é a única pessoa que não tem Facebook, pelo menos. Sabe? Sim. Tipo, que não tem uma rede social que hoje todo mundo usa. E ele fala que ele tinha e ele largou. Eu tinha e aí um belo dia fiquei de saco cheio e tal, falei isso aqui não, não tá me trazendo benefício nenhum e fui deixando. Até que uma hora, pra mim, eu realmente não utilizo mais. E falo uma coisa, viu? Eu, sei lá, eu passei a me sentir bem melhor depois de, entre aspas, ter largado isso daí. Eu não utilizava ele profissionalmente, né? Eu utilizava ele mais pra divulgar esquema de banda, uns negócios assim e tal. E que um outro pessoal continuou fazendo. Então essa era uma coisa assim que, entre aspas, eu não poderia me livrar. Mas como outra pessoa tava fazendo, eu falei, galera, beijo, me liga. E não sinto falta nenhuma. E o WhatsApp como ferramenta de trabalho, eu sou extremamente contra. Eu trabalho com manutenção numa grande montadora de automóveis do ramo metalúrgico. Certo. E o pessoal utiliza muito o WhatsApp para troca de informações. Primeiro, eu acho um pouco... Não é antiético, eu acho um pouco inseguro você divulgar algumas informações por uma rede que não é proprietária sua, certo? Você tem um crachá para entrar, você tem um endereço de e-mail, você tá ligado numa VPN com firewall e você tá mandando uma foto pelo WhatsApp no seu Wi-Fi, pelo seu 3G, né? Claro que, pelo menos até onde eu vejo, o nível de informação é completamente diferente, né? Não é nada assim tão agressivo que possa comprometer o bom andamento dos negócios. E mas agora dizem que foi implementado criptografia, né, no WhatsApp. Mas ponto a ponto, passa pelo mesmo lugar, sim, entendeu? A única coisa é que agora um hacker que tem o nick de Furão 87 não vai conseguir ver sua foto, entendeu? Mas, sabe? E outra coisa, eu também detesto ele porque muita coisa do que a gente trabalha, você precisa de um histórico, você precisa de um registro, você precisa de um arquivamento. Tô falando isso do meu ramo. Pra formalizar, né? Cara, eu não consigo saber o que aconteceu sexta-feira passada pelo WhatsApp. Eu não vou conseguir achar as mensagens lá, entendeu? E o pessoal tem usado isso e pra divulgar de maneira errada. Isso é uma coisa que eu acho ruim também do WhatsApp. Muitas vezes ele disponibiliza uma informação inútil pra alguma pessoa que não tinha que estar sabendo disso naquela hora. Então a minha experiência profissional com o WhatsApp é a pior possível. Eu acho que você tem ferramentas que são muito mais efetivas, são muito mais diretas e escalonáveis para você ter um controle. Eu, assim, por exemplo, eu trabalho coordenando uma equipe de professores que tem, acho que se não me engano, são 7 professores. Até que não é muito, mas quando eu tenho que passar alguma instrução para a equipe, eu tentei fazer isso via e-mail. Você salva o e-mail do 7 ali e você manda um e-mail só pro 7. Só que isso. Eles não veem e-mail. Aí que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp da equipe de professores de português da Escola X. Cara, eu mando a mesma mensagem via WhatsApp. Em 10 minutos, 20 minutos, todo mundo já visualizou, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Então, no tem um seu ponto ramo, positivo. No seu ramo, no seu tipo de atividade, eu utilizaria também. Eu tô falando que, pra mim, no ramo que eu atuo, pras atividades que eu desenvolvo, o WhatsApp, pra mim, é um inferno na Terra. Ele só complica, ele só atrapalha, ele só gera mais problemas do que ele acaba ajudando. Por ele não ser uma ferramenta oficial que é disponibilizada pela sua companhia. Se eles não disponibilizam uma ferramenta ponto a ponto de comunicação imediata, é porque talvez isso não seja útil. É usar a ferramenta certa para a situação certa, né? Tirando a questão profissional de lado, hoje, assim, sem problema nenhum, eu aceitaria aí ficar 100 dias sem nenhuma rede social, cara, assim, para entretenimento. Eu não consumo nenhum tipo de conteúdo, por exemplo, de Facebook. E também não vejo tanta necessidade em gerar ali relacionamento, né? Você acaba fazendo, postando uma foto, por exemplo, uma foto de perfil, compartilhando um conteúdo ou outro, porque você já tá ali. Mas eu viveria tranquilamente sem. Questão de conteúdo, cara, conteúdo de Facebook não me pega. Eu não rodo minha timeline. Eu só uso o Facebook hoje como ferramenta de trabalho pra mexer levemente no meu perfil, né? Então, a mesma coisa pro WhatsApp. O WhatsApp eu uso muito pro trabalho. E eu tenho algumas métricas de que os resultados mais significativos, né, são pelo meio do WhatsApp. O conteúdo chega pra você e você precisa trabalhar aquele conteúdo e devolver ele, por exemplo, como forma de resultado. Ô Lucas, e assim, você que acompanha mais assim, né, a área de publicidade, marketing, você acha que hoje o marketing feito na internet, assim, ele chega a ser mais assertivo do que, sei lá, as outras mídias, TV, rádio, mídia impressa? Olha, tem se mostrado assim, que o retorno sobre investimento em mídia online tem sido muito mais significativo do que esse retorno em mídia massiva, né? Até pelo alcance e pela segmentação do público que você consegue personalizar bem. Agora, é lógico que vai muito mais, eu acho que está muito mais em não só pelo veículo de comunicação ou pela interface de comunicação, e sim pelo conteúdo. O que mais se discute, isso não é algo novo, né? Isso já tem décadas, que é o marketing de conteúdo. Então, se você usa a TV, né? Lógico, um investimento muito maior. Não vamos falar de investimento agora e retorno sobre isso. Vamos falar de resultado. Você, se você estiver trabalhando com marketing de conteúdo, independente da mídia que você for atuar, você vai ter bons resultados. A vantagem massiva do online é que você consegue segmentar muito mais o teu público e destinar esforços especificamente para quem você enxerga que a tua proposta de valor vai impactar. Então, eu acho que desse aspecto é gritante a diferença. Posso dar um testemunho aqui rapidinho? Eu você trabalhei. Você era drogado, até... você bebia todos os dias. Meu nome é José Ferreira. Meu nome é José Ferreira. Todo mundo. Oi, José Ferreira! Não, gente, mas aí não era. Aí não era. Era José Ferreira? Não. Não, gente, isso aí não é era drogado. É pior do que eu imaginava, então. Não, o problema não é o era drogado, entendeu? Tipo, eu sou. É o tempo verbal, mas, aí. O tempo verbal, entendeu? Tipo, mas assim, eu trabalhava num colégio até 2012, e no ano de 2012, no final do ano de 2012, que começa aquela época de matrícula, né? Eles decidiram naquele ano que eles não iriam gastar o dinheiro de marketing com outdoor pela cidade. Eles iam pegar o mesmo dinheiro, que normalmente, anualmente é investido pra isso, e investiriam em alguma coisa mais relacionada à tecnologia. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os professores e pediram para que cada professor gravasse um vídeo de 5 minutos com dicas para vestibular. E disponibilizaram, e eles pegaram o dinheiro que seria pro outdoor, e eles fizeram um contrato, eu não sei como funciona exatamente isso, com o Facebook, e eles fizeram posts patrocinados no Facebook, colocando esses vídeos dos professores dando aula dicas. Só que aí, o que acontece? Ele caiu no Facebook, a galera começa a compartilhar. E aí, depois de 2 semanas do início dessa nova investida, o diretor do colégio veio me mostrar os dados. A página no Facebook da escola tinha uma média de 600 acessos por semana. Na segunda semana desses vídeos disponibilizados via Facebook, de 600 foi para 40 mil acessos. Sabe, o acesso da página da escola. Caralho. Por ser direcionado, né? O Facebook já coloca na galera que tá procurando ali por coisa de vestibular, que tá se inscrevendo. Exatamente. Né? E aí, sabe que é mais maluco, por exemplo, tinha vídeo meu lá, né? E aí eu, por exemplo, pegava o comentário da galera no meu vídeo e ia ver da onde essa galera era. E tinha galera de Curitiba, estamos falando aqui, eu trabalho no interior do estado de São Paulo. E tinha comentário da galera de Curitiba, do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, de Minas, que viu o vídeo. A página da escola começou a bombar, cara, tipo, de uma hora pra outra, porque eles optaram por não trabalhar com outdoor e trabalhar com Facebook. O mais interessante nesse sentido não é nem a questão da segmentação ou de impactar o teu público-alvo específico. O que tem mais valor nessa estratégia é o marketing de conteúdo que é trabalhado, né? Então, a estratégia não é primeiro... antes, no outdoor, era o quê? Gerar estímulo para inscrição dos alunos, para matrícula dos alunos. Então, o foco era venda. A segunda estratégia que você exemplificou aí era o quê? Gerar conteúdo relevante para o teu público-alvo, fazer com que ele criasse uma relação afetiva com a escola, no sentido de uma relação ganha-ganha. Primeiro você está oferecendo conteúdo para ele que é relevante para ele. Então você está fazendo aí numa estratégia, primeiro enxergar a necessidade do teu cliente, apresentar para ele soluções que para ele é relevante e depois, consequentemente, gerar o resultado disso em matrículas. Mas o foco nesse sentido foi o marketing de conteúdo, e isso sim tem grande relevância, né? E não necessariamente só segmentar com o público-alvo. Perna, você comentando aí do que mudou muito a nossa vida em relação ao smartphone, uma coisa que é fato é o tanto de coisa que a gente precisa carregar, por exemplo, porque o smartphone matou muita coisa, né, ao longo da sua vida aí, né, e aí a gente consegue exemplificar uma porrada de coisa, por exemplo, máquina fotográfica. O smartphone matou as máquinas fotográficas, então você não vê ninguém hoje usando máquina fotográfica, porque o smartphone substitui com muito mais qualidade, gerando comparativo hoje em dia, por exemplo, até quem é melhor, a câmera de um iPhone 7 ou uma câmera profissional Nikon, né, em termos de funcionalidade, em termos de qualidade do resultado que é gerado. Então vários outros exemplos, né, a gente pode discutir aí. Mas, por exemplo, no caso das máquinas fotográficas, né, assim, certo. Será que não é porque, assim, com esses aplicativos aí, onde as pessoas podem aplicar filtros, aplicar um monte de coisa aí, assim, não tornou as pessoas que nem amadoras eram, assim, as pessoas eram dummies total, assim, em fotografia, assim, de repente começou a ver resultados melhores por causa dos aplicativos, assim? Bernardo, eu até concordo, né, que essa questão de filtros e aplicativos possam gerar para uma pessoa comum que agora ela consegue fazer uma foto de qualidade, né, que antes ela só conseguiria, por exemplo, uma câmera digital. Só que é justamente por causa desse público comum, por causa da massa, que esses aparelhos estão morrendo, né? Porque se esses produtos fossem destinados somente a profissionais, né, eles não teriam tido o sucesso que tiveram, né? E não teriam dedicado, por exemplo, o caso da Kodak, né? Que todo mundo sabe que investiu tanto recurso, por exemplo, na questão de filmes e máquinas, e depois foi uma empresa que faliu. Né, e agora tenta se reerguer. Justamente por quê? Porque o smartphone veio substituindo a necessidade que as pessoas tinham de registrar um momento. Né? Então as pessoas não precisavam mais comprar máquina fotográfica, elas tinham os seus smartphones. Agora, sim, é lógico, né, comparar se a qualidade de uma câmera profissional com uma câmera de um celular muito potente, né, essa discussão acho que a gente não deveria entrar no mérito, né, mas hoje em dia existem funcionalidades tão complexas em smartphone de ponta que alguém que saiba usar, né, o meu celular é igual o do Zé, né, e ele tem uma série de funções profissionais, como obturador, obturador, quantidade de branco, ISO, foco, zoom. Você consegue calibrar aquilo, né, desde que, lógico, a pessoa saiba usar, para fazer uma foto semi-profissional, por exemplo. Mas a questão da máquina digital é só um exemplo, por exemplo, cronômetro, gravador de voz, essas coisas. Scanner é o que tá morrendo. Scanner ninguém usa mais, assim, sabe? Despertador, cronômetro. MP3 player, por exemplo. Agenda. Quando o MP3 Walkman. Player saiu... Quando eu MP3 uso player agenda saiu, você lembra que a febre que era? Todo mundo comprava, tinha lá ou do camelô ou um iPod pra colocar as músicas. 20 músicas. Exato. Cara, morreu. Morreu, não existe mais. Né? E o smartphone é responsável por matar uma série dessa tecnologia. E ele tá sendo responsável também, né, e aí é lógico, né, o smartphone, agora principalmente no aspecto da telefonia, ele vai acabar matando o telefone fixo, e o orelhão, por exemplo, porque é tão acessível hoje uma pessoa ter um celular pré-pago, ela consegue comprar um celular por R$50, né, no pré-pago que ela pagou mais R$5 no chip, né, e não precisar ter necessidade de usar um orelhão ou um telefone fixo. Quem de vocês sabe onde vende cartão de orelhão? Putz! Realmente existe? Nossa. Não, existe, tem orelhão na rua. Tem orelhão na rua. Em algum lugar vendem-se cartões. Aonde? Cara, faz alguns anos, hein? Alguns anos que eu chutaria na banca na banca de revista, que é outra coisa que vem a morrer. Eu tenho cartão telefônico, mas porque eu tinha coleção, sabe? Porque eles eram colecionáveis e tal, né? Ah, igual colecionar papel de carta, né? Então eu tenho bastante casa. Eu ainda tenho papel de carta também. A minha mãe falou que vai jogar fora se eu não trazer embora. E tem outras coisas que vão morrer com o tempo aí por causa do smartphone. Eu acho que videogame portátil, acho que a própria... Ó, GPS é outro, que o aparelho do GPS, pura e simplesmente. Cara, hoje ou ele tá no multimídia do carro, ou ele tá no teu smartphone ligado com o teu localizador. Aparelho de GPS já morreu. É o que você falou. Já morreu. Ou ele tá já integrado no painel do carro, ou você vai usar o Google Maps no seu celular. Ninguém mais usa. Agora, quanto ao videogame portátil, eu não acho. eu já acho que ele, o videogame portátil, ele tem evoluído para atender algumas demandas, entendeu? Porque realmente não vai substituir, eu acho não. Que não morre, porque sabe por quê? Você ter tudo num aparelho só também é cara daquele negócio. Se essa porcaria falhar, você perdeu tudo que você tinha. Ou você compra um igual, ou você tá fudido, sabe? Então eu acho assim, hoje em dia você vê a Nintendo, por exemplo. A Nintendo, ela evoluiu o videogame dela a um certo ponto, que o videogame dela fixo, ele é o videogame dela móvel, entendeu? Você tem o Wii U, você joga tanto ele como portátil, quanto na TV. Então eu acho assim, eles estão evoluindo. Você tá defendendo... Ah, não. Você tá defendendo o Wii U. Eu não tô defendendo o Wii U. Você tá defendendo o Wii U. Não. Mas eu acho que assim, acho que a experiência, né? A experiência de uso, né? Não, a tentativa, sim. Isso foi assim, você jogar assim, utilizando um joystick, por mais simples que ele seja, né? E utilizar o touch, né? A tela touch, assim, não é... É pra jogos casuais, né? Pra esperar o busão, é isso aí mesmo, assim. Porque os jogos são... Eles são diferentes, entendeu? A gente aqui em casa, a gente tem o DS e a gente tem o da Sony, né? Eu acho que nem aumenta, nem diminui. É um público diferente. Tem um público específico. Eu acho que não eu acho que não impacta. É igual como se você fosse falar... Acho que não compete, por exemplo, fotógrafo... os jogos de smartphone com os jogos de jogo móvel. É tipo um fotógrafo profissional. Você não vai falar pro cara que a câmera do seu iPhone 7 Turbo 2.0 substitui a que ele tem com lente do caralho A4. Tipo, não é o mesmo. Não substitui, né, cara? Não substitui, entendeu? Nem pra um técnico de atletismo trocar aquele cronômetro dele super preciso por um que ele tem que ali no touch do celular. Exatamente. Exato. Esse cara, ele já não ia ter um cronômetro motherfucker, ele já não ia ter uma câmera motherfucker, ele já não ia ter o melhor portátil do mundo. Não chega a competir. Algumas coisas realmente o smartphone ganhou. Ele, pra mim, eu pessoalmente, eu não tenho câmera digital. A Mê tem a câmera dela lá que ela curte, que faz os troços dela. Eu, pra mim, cara, o celular tá mais do que o suficiente. Eu curto tirar foto, um negócio ou outro assim. Sabe o que eu acho, então? Eu acho que é assim, tipo, todas as funcionalidades de um smartphone você encontra em melhor qualidade em outros produtos. Tem lanterna melhor que a lanterna do smartphone. Tem portátil pra jogo melhor do que os jogos portáteis do smartphone. Tem cronômetro melhor. Só que, tipo, cara, o smartphone te dá um nota 7,5 de tudo. Melhor. O smartphone te dá um 7,5 de tudo. O fotógrafo, ele só precisa de uma câmera melhor. Mas ele não precisa do cronômetro, ele não precisa da lanterna, ele não precisa do portátil, ele não precisa... Então, assim, o smartphone, ele é um 7,5, nota 7,5 de tudo. E aí, dependendo da sua profissão, você, tipo, investe um pouquinho naquilo que é útil pra sua profissão. E no resto, você supra ali. Agora, eu não imagino um cara que vai comprar, tipo, o cronômetro preciso, a câmera precisa, ou... Você entendeu? Não, mas por exemplo, antigamente, se as pessoas quisessem gravar uma entrevista, usar um cronômetro para uma finalidade específica e precisar usar uma lanterna numa situação, às vezes ela poderia ter que comprar os três, né? Mesmo que ela, ou comprar coletivo, mas assim, movimentava mais esse mercado porque as pessoas comuns precisavam utilizar esses objetos. Então, acho que nem todos vão ser extinguidos pelo smartphone, mas todos esses que o smartphone tem funcionalidades que replicam, ele vai ser impactado negativamente, né? Então, com certeza, a venda de máquina digital profissional, inclusive, caiu significativamente. Ela vai morrer? Acho bem difícil. A mesma questão... Profissional não. A semi-profissional. Que morre amadora. A amadora já morreu, né? O cronômetro de camelô, por exemplo, é isso que para uma pessoa comum vai morrer. Agora, aquele profissional, aquele dispositivo profissional que não pode ser substituído, ele realmente vai se manter, mas vai ser impactado. Eu tenho um exemplo. Calculadora científica. Pois é. Eu tenho um exemplo que aconteceu comigo, por exemplo, eu não tinha timer na minha cozinha, eu sempre usei o celular, sabe, sempre usei, tipo, punha lá no timer, tal, que não sei o que lá, e fazia bolo, fazia não sei o que, até o dia que o meu celular caiu dentro da massa de bolo. Daí eu comprei um timer. Até o dia que o timer caiu na massa do bolo. Não, o celular caiu na massa do bolo. O timer fica pendurado na geladeira, tem um imã, ele fica lá pendurado. Então, eu acho assim, tem foi coisas que... Puta merda. O Gabi, eu já derrubei o meu celular na privada e nem por isso eu passei a levar jornal agora pra ler no banheiro, então... Ah, não, mas daí é diferente, né, meu querido? Não, mas meu é... caso, inclusive você ainda leva o mesmo celular ainda, né? Mesmo celular. É, inclusive meu celular, a bateria tá estufada, ele não cheira muito bem, mas ele tá comigo até hoje. Se a regra, se a regra dos 5 segundos vale pra bactéria, vale pra cocô também. Pois é, talvez sejamos aí a última geração que viveu aí uma época desconectada, né? Vamos dizer assim. Meu filho, por exemplo, já desde que nasceu tal, já conhece YouTube, essas coisas tudo aí, Minecraft e tal. Então, assim, especulações aí. O que vocês acreditam que vem? Qual é o efeito que vai acontecer aí na vida dessas pessoas? E se por acaso, assim, pode haver assim, uma dependência tamanha a ponto de se faltar internet em algum momento essas pessoas ficarem, de certa forma, inativas? Eu só vejo duas coisas que dou graças a Deus de estar vivo nessa época. Primeiro, o óculos de realidade virtual. Eu acho que isso daí vai vingar, cara. Eu acho que isso vai ser uma parada que o pessoal vai abraçar, porque se a gente já passa tanto tempo olhando pra porra da tela do celular, a hora que essa tela tiver na nossa cara e for a única coisa que a gente estiver vivenciando naquele momento, o negócio vai vingar. Pra você assistir um filme, pra você fazer uma reunião, pra você fazer uma videoconferência, pra você acompanhar uma palestra, eu acho que isso vai ser o primeiro passo. E pra mim, o segundo passo que eu queria ver mesmo é a gente se desprendeu muito do mundo real pra acabar indo pra, entre aspas, esse mundo virtual. Eu acho que um segundo passo seria a integração dos dois. Eu queria muito que aquela ideia de realidade aumentada desse certo, entendeu? Em que você tivesse uma lente de contato, que fosse um celular, que tivesse conectado, que tipo mostrasse para você... Isso, que mostrasse o GPS para você, uma faixa colorida na rua, no asfalto, que aquela faixa não tá lá, entendeu? E que aí se você fosse conversar com alguma pessoa, você tava ali conversando com a pessoa e você colocava uma terceira pessoa na parede, projetada na... Não projetada na parede, né? Em que você visse aquela terceira pessoa na parede como se fosse um Skype. Então, pra mim, eu acho que o segundo passo seria isso, a gente integrar esse mundo, entre aspas, né, o virtual que vai vir com esses óculos de realidade. Eu nunca consegui testar um ainda, eu tô morrendo de vontade de testar essa porra. Eu queria esse muito... Esse negócio da lente... Falar que é. Esse lance da lente tem uma série no Netflix, eu não tô lembrando o nome agora, eu tô até procurando. Eu posso falar, Black Gabi. Black Mirror. É isso, cara, que tem... Odeio Black Mirror. Odeio. Mano, cara, eu adorei. Ninguém pode odiar isso. Que isso, cara? Eu odeio essa porra. Ela fala que a tecnologia é uma bosta e vai comer o seu cu com areia. Tipo, é isso. Mas só é isso, que ela fala. Mas é aquele negócio, esse negócio da lente aí, o cara... Acho que tirando a areia é realidade. Tirando a areia, eu também acho. Você viu que eu coloquei areia, né? Que até aí comeu o cu. Areia realmente. Essa série, ela mostra exatamente isso, sabe? O cara com uma lente e, tipo assim, fica vendo e revendo e vendo aquilo e, tipo, e remoendo um sentimento que ele, sabe, tipo, isso eu acho que vai corroendo as pessoas. Hoje, a gente já sofre muito com isso, sabe? São palavras colocadas lá e a pessoa, ela não tá nem aí pro que ela, pra quem vai atingir, porque realmente ela não vai ver essa atitude. Pra quem quiser assistir esse episódio aí do Black Mirror, é o terceiro episódio da primeira temporada, que é justamente isso. Cada pessoa tem um chip na cabeça que grava, né, digamos, tudo que ela vê. E ela pode depois reproduzir isso, né? Mas eu sou das pessoas que, tipo assim, um dia que nem o Bruno falou, eu quero os óculos de realidade aumentada e tal. Eu quero que tenha uma comunidade hippie que eu vá morar nesse dia, porque eu passo mal em jogar videogame de primeira pessoa. Então, eu acho que é uma fuga muito grande da realidade. A gente já tem uma fuga muito grande da realidade hoje. Nós não corremos o risco, assim, de admirar tanto o virtual, ponto de não querer sair mais dele, assim? É que o real passa a ser... chato. Ele incomoda, né? Passa a ser chato. Ele incomoda, porque no virtual você pode ser uma pessoa diferente, Você pode ser mais forte, você pode ser mais legal, você pode ser o cara que pratica o bullying enquanto na escola você sofre, sabe? É tudo aumentado, né? Hoje a gente já tem isso, né? Hoje a gente vê tanta... esses dias eu tava vendo um post de uma menina no Facebook, eu nem sei, alguém compartilhou tal, um cara que joga LOL com uma menina que tem namorado e ele, tipo, meio que manda na vida dessa garota. Eles nunca se viram. Nossa. E essa garota morre. Peraí. Tá me falando que tem uma menina que joga LOL e essa mesma menina tem um namorado? Você colocou no Google pra ver se é verdade essa notícia? Você colocou no Google. Você tá acreditando na internet, Gabi. Ah, eu sei, mas tipo assim... Joga LOL e tem namorado. São crianças. Não, mas isso é perigoso, gente. São crianças. E ela dá satisfação pra esse outro cara. Esse cara quer mandar, na verdade. Tipo assim, não entra se você não for jogar comigo... Não, tipo assim, é uma doença e as pessoas se envolvem nisso. E é muito perigoso, cara. É muito perigoso. Então, mas Gabi, o que eu tava falando era o seguinte, que pra mim esse primeiro passo é essa parte em que você se desprende do real e depois você acaba voltando pra ele. Porque tudo isso, toda essa parte que vai ser não saudável, que vai ser esse churume, a tecnologia traz o churume da humanidade pra cima. Mas isso um dia vai ser... A tecnologia primeiro traz o pornô, é diferente. Porque tudo que a gente conhece de tecnologia aí mais recente, quem traz antes é a indústria pornô, né? Por isso que eu tenho certeza que o Oculus VR vai vingar, porque o Brazer já tem vídeo já filmado em... Senhores futurólogos e futurólogas, o que vem pela frente? O que vocês acham, né? Porque nós... Ele não olha pra cima, ele pensa em animais mortos, porra. Tem horas... Não, mas o Bruno, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Fala. Bruno, deixa eu fazer uma pergunta pra você. A hora que você estiver assistindo o filme da Brazer lá com seu óculos aumentado e, sei lá, aparecer com tudo a rola do Roku, o que você vai fazer? Cara, pra... o Roku costuma pegar umas minas da hora. Vamos ver o que vai acontecer, né, mano? Ah, então você tá me dizendo então que você vai aproveitar ele comendo a mina, é isso? Ou você já faz isso, né? Cara, é o Roku, né, mano? O cara é um mito. vai tomar no cu, porra. O cara é um mito do pornô, mano. Ele já comeu coisas inacreditáveis, cara. Você tem que respeitar, meu. E, tipo, por exemplo, o que ele comeu de inacreditável? Angélica Hart. Realmente é inacreditável. Aquela mina não é da Terra, cara. Nenhuma forma de vida terrestre ia poder fazer aquela mina. Então, obrigado. Peraí. Entreguei muito aí, né? Entreguei muito aí. Gente, eu acho um sinal de maturidade você reconhecer um bom profissional quando você vê um. É um sinal de maturidade. Você reconhecer esse cara pode bem. Achamos! Caixa preta do Tosco. Atenção compartilhada, vai ficar vendo o videozinho agora também. Agora eu vou ver o conteúdo que acabou de sair, vou dar umas tuitadas e já volto. O cara recebeu uma notificação. Quer dizer, o peido é uma notificação de que algo vem vindo aí, né, cara? É, exato. E eu não posso protelar. É, aquele arroz saiu meio quadrado, né? Eu segurei muito, cara. Ele pegou um caminho inverso lá, mas agora não tem mais como. Vai virar cocô champanhe, né? Credo. É aquele que faz a espuminha. Não. Solta a rolha, cara. Sai a rolha. Cocô champanhe é aquele que estoura a rolha. Você fica segurando e ele forma aquela crosta. Ah, eu chamo de cocô de giga. O resto sai mais mole. É, e você só suja as beiradas e a água fica limpa. É deprimente quando isso acontece. Você fala, caralho, caguei pros lados, mano. Peraí, perna. Peraí. Tem alguém tirando o lixo. A Gabi tá limpando o vinho com o microfone, inclusive. Tá limpando. É, então. Desculpa, saiu com o mute aqui, gente. Vou pôr no mute de novo. Ela ligou o processador de lixo do lado do microfone. A Gabi tá batendo um bolo, peraí. Eu tava falando pra galera hoje lá no trampo, cara, que eu sonho com frequência, assim, que eu tô nu, assim, sabe? Na rua, assim. E toda vez que eu sonho que eu tô nu, eu fico assim, eu fico perguntando no sonho, meu, mas por que que eu vim parar nessa porra de lugar? Nossa. Por que que eu tô pelado, saca? Por que, cara? Cara, eu sonho direto também que tô pelado, e é um dos sonhos que mais me incomoda, cara. Tipo, é o que mais me deixa perturbado é sonhar que tá pelado, cara. Então, mas o Perna não devia se incomodar com isso, né, cara? Exato, o Perna devia ter orgulho de ficar pelado em ambiente público. Agora, se eu sonhar que eu tô pelado em ambiente público, no qual o Perna também tá pelado, ficaria um pouco mais traumatizado. Eu viveria normalmente, porque ninguém ia olhar pra mim com Perna pelado do lado também. Bom, vamos lá, que aqui é tudo na base dos improvisos, José. Isso aí, tô vendo, meu, vamos lá. O que vocês fizeram no Skype antes de gravar, vocês dois? Foi vídeo, né? Não, isso aqui é saudade de gravar, é isso. É, tá bom. Perna, se controla, Perna, pelo amor de Deus. A tecnologia, as línguas já sofriam variações. Então, a minha... As pessoas reclamam, assim, de falta de produtividade justamente por... meio que, assim, de certa forma, essa... Mas eu é... Mas, assim, assim, será que... alguma mudança a galera, pra dizer... E o que mais? Talvez sejamos aí... eu acho que sim, né? Nem lembro quem foi que falou, mas eu achei extremamente interessante. Não sei como que o Henry vai organizar isso aí, mas enfim. Ele não vai organizar, ele vai pôr tudo. Ele vai pôr tudo. Ele me ama. Tosco Chanchada Podcast, editado e finalizado por Wellington Hendrix.